Muito boa. E aí? Tarde. Só hoje. Hoje não tá sol? Muito. Tá sol. Ah, hoje? Sol, tá sol. Eu tô vendo sol lá fora, hein, Diego? Sol. Olha, se tá sol, eu não sei. Mas, Dodô, pois não. Só avisar pra você, porque de repente você, Vilela e companhia limitada. Vocês deixaram o nosso salão de festa lá legal, RG? Ficou um pouquinho de pena. Mas sempre fica com a gente lá também. Mas a gente também fica, viu? Tudo sossegado. Mas deixou tudo em ordem lá, RG? Tudo tranquilo. Muito bem. A única pena que eu sinto hoje é do Palmeiras e do Santos. Dois pontos de luz tem lá, viu? Dois pequenos hoje em São Paulo. Como é que ficou? Dois pontos de luz lá pra ligar lá, pra iluminar, entendeu? Deixou dois pontos de luz. É. Deixou tudo em ordem lá. Essa é a única pena que eu tenho, é de vocês. Hoje teremos um programa bem recheado aqui no Estádio 97, inclusive com um convidado bem especial. Hoje teremos Rivelino no Estádio 97. Muito bem, hoje. É um dia muito bom, né? Rivelino sendo trazido pelo filho principal. Filho principal, o filho principal é que vai trazer o Riva. Tá bom? Muito bem. Não, o Riva tem três filhos. Mas ele só. Mas quem traz ele sempre é o principal. Quem é? Quem é o principal? O Márcio não é. Não é. Não é o principal. O Mamá fica girando o mundo, não dá. Não. Na hora da responsa, quem traz é o Rodrigo. Vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Bora lá. Então tá bom. Começa pelo Tricolor. Color, Sobra, pra dar aquela amenizada, né? Semana. Semana podia ficar muito mais conturbada. O Osório tem sentimentos. Tadinho. Tá lá onde? Bela vitória, onde? Falou, lá. Eu tenho sentimentos. Tem. Ele falou isso? Tem. Falou. Tem. É um e ser é humano, tem sentimentos. Vai ter que pedir novamente na coletiva, né, Sobra? Falou que precisa de reforço. Tá saindo um monte. E o São Paulo estuda o zagueiro Léo. Com a vaga do Tolói do Cruzeiro. Ele é reserva não lá. Não é excepcional, não. Mas não é mau zagueiro. Já passou pelo Palmeiras, né? Já passou, não é mau zagueiro. Não. Ele era titular no momento. Qual é o Léo? Zagueiro Léo. Jogou no Palmeiras. Qual é o Léo? Esse aqui, ó. Palmeiras, o Léo. Mostra a fotinho pro Dodô. Um moreno aqui, que nem sei. Mas faz tempo que jogou no Palmeiras? Jogou no ano que rebaixou, ele saiu fora antes. Olha, então com certeza foi no momento que o Palmeiras não estava bem. Mas com certeza. Com certeza. Com certeza, isso não tem a dúvida. Mas isso não significa que seja mau zagueiro. Porque... não lembro. Ele fez zaga boa, no Cruzeiro com o Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo. Olha, o Bruno Rodrigo, ele foi de... Que, aliás, foi ontem expulso, né? Aliás, o Cruzeiro, que ridículo o Cruzeiro. Mas o Palmeiras foi bem. O São Paulo Futebol Clube precisa trazer um zagueiro como o Léo. É o que temos. Precisamos mesmo. E precisamos mesmo trazer um zagueiro como esse rapaz Léo. Não é jogador de seleção brasileira, apenas um zagueiro razoável. Mas diante do cenário que está aí, é o que São Paulo precisa, né? O São Paulo ontem, então, fez a lição de casa. Não foi um grande futebol. Mas, pô, pra ganhar de um time reserva do Ceará, que mais uma vez com seu rodízio forçado, é isso aí, é meter 3-0. Só que devia ter feito 3-0 aqui e fazer 3-0 lá. Como não devia ter passado por aquele sufoco que foi aqui. Fez 3-0 lá e despachou o Ceará. Mas deu um acidente, a confusão. Chupa todos antes aí, chupa. Não acredito, nem vou comemorar. Não acredito nessa história de acidente, não, sabe por quê? Que o São Paulo vem tendo muitos acidentes na sua história recente. É Penapolense, é Ponte Preta, é Bragantino. E acidente acontece muito com quem costuma dirigir embriagado. E é bom evitar. Quem nunca? Acidente é evitável, viu? Quem nunca? Acidente acontece muito com quem dirige bêbado. Quem não dirige bêbado sofre menos acidente. Né? Então, o São Paulo anda muito, entre aspas, embriagado em campo, aí corre mais risco de acidente, né? Agora, graças a Deus que ganhou, porque dá paz pro Osório. O que continua fervendo é fora do campo, que o São Paulo deve ter uma reunião para colocar em pauta a tal da... Do projeto do senhor. Do projeto de gestão. Sim. E aí é o seguinte... Muito louca essa história, né? Só que é o conselho consultivo que vai participar. Quem participa do conselho consultivo? São os ex-presidentes. São membros do Conselho Consultivo, dentre os quais até mesmo o próprio Juvenal Juvencio é um que diz que irá para a reunião. Irei. E o Abílio Diniz, que faz parte do Conselho Consultivo, Foi que indicou o CEO. Que indicou o CEO, que fez o plano que vai ser analisado. Mas o Juvenal, né, do... É, esse conselho se divide em duas partes. Não é o consultivo, o Juvenal. O Juvenal, acho que ele faz parte daquela ala que foi, dos ex-presidentes. Ele... Tudo bem, mas ele... Todos eles fazem mas, parte. Mas ele faz parte desse conselho que vai analisar. Sim. Bom, ok. Sim. E que faz parte também o Abílio Diniz. Muito bem. Porque como ilustre São Paulino, ele é um cara que faz parte desse conselho. Só que ligaram pra ele e falaram assim: olha, o senhor não está convidado a participar dessa reunião, não. Eita. Apenas os ex-presidentes participarão. A gente vai lavar roupa e sua. Esse plano é que vai ser discutido, ele foi justamente montado pelo CEO que foi indicado pelo Abílio Diniz, né? agora, acredito que a figura do empresário não esteja com muito prestígio ultimamente no São Paulo Futebol Clube, mas eu não quero mais me prolongar muito sobre o assunto. Porque talvez mais pra frente a gente tenha mais informações. Sim. E parabéns, São Paulo. Fez sua obrigação. Parabéns por fazer a obrigação? Não. Fez a obrigação, time grande. Parabéns. Vai ser uma tragédia hoje. Olha, parabéns, RG. Você veio fazer o programa. Exatamente. Parabéns todo dia. Parabéns, mano. Você veio fazer o programa. Muito obrigado. Agora eu nem vou comemorar. Parabéns pela obrigação. Oh, o mito voltou. Voltou bem. Era que faltava, era o mito. Gente. É brincadeira. Que, voltava, você era o mito. Osório, tadinho, ele falou, tenho sentimentos. Ah, mas Sombra, o Osório também, eu vou te falar, viu? O cara que é muito confete. Que ele é sabe, confete? Vou te falar o porquê. O Osório, tudo bem que a diretoria do São Paulo pode ter prometido pra ele um time mais forte. E no decorrer do campeonato, o São Paulo tinha acabou prometido vendendo alguns jogadores. Tinha prometido que era esse time menos o Rodrigo Caio. Então, mas é que tá. É igual, por exemplo, quando o cara tá querendo alguma graça com a menina. RG. O cara promete mundos e fundos. Sim. Aí no decorrer do relacionamento, nem tudo aparece. Ele tá com... Eles não prometeram mundos e fundos. Prometeram apenas que era um time onde só sairia o Rodrigo Caio. Mas, Sombra, quando você ouve uma promessa, você tem que saber ouvir, tá certo? Filtrar e absorver. Lógico que é. Desculpa, Manoel. Sombra. Não é só isso. O Osório, ele não é um cara alienado. O Osório, ele sabe muito bem aonde ele tava amarrando o burro dele. O futebol brasileiro não é exclusividade de São Paulo desfazer o time no meio do campeonato. Não é exclusividade do Corinthians desfazer o time no meio do campeonato. O futebol brasileiro, infelizmente, ele tá quebrado. Todo clube ele necessita vender jogadores para não fechar no vermelho. Todos os clubes acontece isso, a não ser o Paulo Nobre, por exemplo, que o que faltar ele passa no débito. Com exceção ao Paulo Nobre, mas é verdade. Imagina. Com exceção ao Paulo Nobre ali, que tá gerindo hoje o Palmeiras, ali é presidente do Palmeiras. Todo clube brasileiro, quando tem a oportunidade de vender jogadores, o time vende pra poder fechar a conta no azul. Mas eu não sabia disso, mano. Não, mas é que tá, Motinha. O Osório, no decorrer da competição, eu entendo, Sombra, que São Paulo só vendeu jogadores aí com adjuvantes. Não foi nenhum protagonista. Protagonista no São Paulo, você pode colocar lá o Rogério Ceni, você pode falar do Ganso, você pode falar do Michel Bastos, do Pato, do Luiz Fabiano. Mas, ô, Portugal, Souza, né, é importante, é importante. Por exemplo, o pessoal, vendeu lá o Souza e o Denilson. Eu não vejo aí tão atrás uma dupla de volantes ali com Rodrigo Caio e Thiago Mendes. Ou então Rodrigo Caio e Wesley. Mas sabe o que acontece, mano? Eu até entendo que também não perdeu muita qualidade com vários jogadores. Ele continua trabalhando, mano. Pau na máquina, velho. Até entendo, mas sabe o que acontece? Que chega uma hora que você contunde. Outro dia, o São Paulo não tinha jogador pra treinar, cara. Não, eu entendo, Sombra, mas, por exemplo, eu acho que o Osório hoje fica chorando. Isso é uma coisa que... Eu sei que o Paulo Miranda é ruim. Você sabe. O técnico que chegou não sabe. Não, mas é que tá, Sombra. Eu acho que nessa discussão aí, os dois têm razão. Tanto o Osório ficar chateado, quanto a diretoria de São Paulo. Mano, não interessa o que acontece no futebol. Eu vim treinar um time, você me falou uma coisa. Eu não quero saber se o país está assim ou está assado, se o futebol é assim ou assado. Você me falou uma coisa? Você tem uma palavra? Mas o que importa, Sombra, é a palavra entre a gente, não, cara. Não é isso, cara. Não, eu acho que a diretoria de São Paulo, ela acabou meio que enganando o Osório, enganando entre aspas, mas não enganou na má fé. E você sabe também... Não enganou na má fé. Não é só isso, mano. Quebrou confiança, mano, gente. Mano, não é só isso. O cara se sentiu abandonado. Aí que tá, esse é o grande problema. É aí que eu queria chegar. O cara se sentiu abandonado. O cara se sentiu ali meio que depois começou a chegar mensagem. Mas é aí que eu queria chegar, Sombra. Aí começaram a chegar mensagens. Então, assim, não foi só questão de venda só de jogador. Mas o grande problema... Assim, onde que eu fui amarrar meu burro? Eu posso confiar em quem? O grande problema, na minha opinião, tá aí. o Oswaldo ele não está se sentindo respaldado. Ele não está sentindo... O Osório não está se sentindo respaldado pela diretoria de São Paulo. A diretoria de São Paulo, eu acho que ela precisa mostrar na prática, não só na teoria, com discursos na frente das câmeras, que ela está bancando o trabalho do cara. É aí que entra o dirigente lá dentro do vestiário e fala, quem tá aí? O Ganso, tá insatisfeito com o Osório? Luiz Fabiano, tá insatisfeito com o Osório? Ô, Michel Bastos, não tá gostando do Osório? Lixem-se. O meu trabalho aqui com o treinador é de longo prazo. Vou bancar o cara independentemente do que aconteça. Ele precisa sentir na diretoria de São Paulo essa confiança aí que você citou. Eu ia chegar aí. É, com relação aos desfalques, Sombra, por exemplo, o Tite, eu acho que ele perdeu jogadores muito mais protagonistas no time do Corinthians do que o Osório no São Paulo. Ah, mas os árbitros estavam lá. Que beleza! Que árbitro? Tô falando sério. Eu acho que tem muito mimimi no futebol, porque querendo ou não, qualquer treinador, por melhor que ele seja, se tiver, por exemplo, no Santos, o Dorival tá fazendo um bom trabalho, pinta uma chance de vender o Lucas Lima hoje, se o Santos puder vender por um caminhão de dinheiro, vai vender. Não, não dá pra bancar. Não, mas vai vender. Quem quer vender, Sombra, vender. É o investidor. O Santos não é porra nenhuma. O único jogador que o Santos conseguiu segurar e depois pagou um preço muito caro por isso foi o Neymar. Fora o Neymar, que era um cara diferenciado na América do Sul, não é no futebol brasileiro, era na América do Sul, e valeu a pena pro Santos durante um período segurar o cara, qualquer outro jogador no mercado nacional vai ser vendido, cara. O clube precisa vender. Para de mimimi, mano. Perdeu o jogador, beleza, continua o trabalho. Mas cada jogador é um caso, mano. Pro Santos vender o Lucas Lima não é nada interessante. Porque o Santos tá em 10%. Mas nessa discussão aí, Sombra, do Osório com a diretoria de São Paulo, eu acho que o Osório, cara, com o elenco que ele tem na mão, o São Paulo podia estar jogando mais bola do que tá. Entendeu? Por exemplo, colocar o Carlinhos na condição de centroavante, igual ele fez no primeiro jogo contra o Ceará aqui no Morumbi. Não botou de centroavante. Ah, ele jogou no ataque. Ponta direita. Jogou no ataque. Jogou no ataque. Não. Mas não é o que é errado também. O que é errado também. Tá errado. Tá errado. Ele coloca, por exemplo, o Auro na ponta. Mas peraí, desculpa. O Auro, que é lateral direito, na ponta. Peraí, qual a diferença de botar o Michel Bastos e o Carlinhos? Nenhum. Eu acho que o Michel Bastos é um jogador mais qualificado do que o Carlinhos. O Carlinhos é aquele cara que ele abaixa a cabeça. Não, mas pera lá. O Michel Bastos é aquele cara que tem o caguete no meio campo, velho. É aquele cara que ele consegue. Ele tem uma fase, mano. Não é uma fase. O Michel Bastos, ele tá de má vontade com o Osório. Tá de má vontade com o Osório. Porque o Michel Bastos, depois que ele renovou o contrato dele, o cara que meteu a opa, renovei o contrato, tô de boa. É assim, velho. Ah, vamos pra Naba, depois vai. Deixa eu te falar mais aí. Só uma coisinha. De São Paulo? Não, também. Daqui depois você fala. É sobre o próximo. Eu estive no Ceará e acabei aproveitando um grande cantor cearense, lateral direito do Corinthians. Quem que é? Canto Raimundo, o quê? Fagner. O Fagner vai estar hoje aqui? Fui ao Ceará. Você tá brincando, é mesmo? Vai cantar musiquinha dos corintianos, então logo mais musiquinha está terminando ali o Fagner de gravar. Vamos ter Fagner hoje. Então já Fagner aqui no estádio 97, tá bom? Aí, seu Bento. Ah, vamos lá, o porco aí, seu Bento. O porco. Fala de nós, seu Bento. Deixa eu falar. Fala de nós aí, seu Bento. Deixa eu falar uma coisa. De vocês. Deixa eu falar uma coisa. 3-0 no primeiro tempo, eu te respeito. Pode me derrubar, quebrar minha mão. Fazer o que você quiser. Não. Agora, 3-0, aquela porra, né, aquele moleque Jesus lá. Que porra é essa que vocês fizeram, porra? É. O que vocês estão querendo, porra? Fala aí, seu Bento, fala de nós. Ainda bem que vocês disseram fazer dois. Obrigado. Ah, Domênio. Exatamente. Exagera a demissão. Ontem parecia treino, né? Exatamente. Parecia treino no primeiro tempo. 3-0. Aí no segundo tempo tirou o pé. Tirou o pé, aí tomou dois. Se força no segundo lá, fazia mais. Faz seis, Mas o destaque mesmo ficou contra o Gabriel Jesus. Que primeiro tempo e que jogo ele fez. Ele brincou de jogar bola. Já vem jogando bem o menino. Já vem jogando bem quando vem entrando, né? Pela primeira vez parece que ele entrou como titular no time. Sim. E foi o grande destaque do jogo, né? Ele não pode sair do time, cara. Esse moleque agora não pode mais sair do time. Se ele jogar do jeito. Se ele jogar do jeito que ele tá jogando, gente, vocês assistiram o jogo, não? Em algumas coisas. Então assistam o jogo. Ele é a melhor revelação do futebol brasileiro. Não tenho a menor dúvida disso. Ele tem potencial de jogar. Porque é o seguinte: o cara que chega na cara do goleiro Fábio, sem muito ângulo pra fazer o gol, porque ele chegou do lado, esquerdo do goleiro, lado direito do campo de ataque do Palmeiras. Então assim. Não tinha muito ângulo e fez um puta de um golaço, cara. Os dois gols. Fez o cara, deitou o Fábio, velho. Ó, você tá louco. E outra, no primeiro gol do Lucas Barrios, ele acabou deixando uma bola que foi uma visão sensacional de um jogador que fazia tempo que eu não via. Depois que Neymar foi embora, gente, ontem eu vi um jogador que tem grande chance de ser um jogador muito bom. E sabe que eu fiquei triste, Domênico? Ah. Eu fiquei muito triste porque o Fábio, todo jogo, ele fala de Jesus. Você viu o que Jesus fez com ele? Dodô, eu tô falando sério, Deus, fala coisa, não sei se vocês assistiram. Há um tempo atrás, eu falei aqui pra você que depois do Neymar, pra mim, o Gabriel Jesus é o jogador diferenciado que apareceu. Esse garoto aí, mas faz tempo. Eu acho você que falou faz tempo. Falou, falou. Gabriel, quando eu te falei que. O Gabriel Jesus vai ser o jogador que, pra tristeza da torcida do Palmeiras, não tô falando de sacanagem. Não sei se fica muito tempo, não. Vai ser um jogador que, assim, vai ser Real Madrid, Barcelona, algum clube inglês que já vai ver. Clube de ponta. Clube de ponta, vai ver. E vai chegar babando. E não vai ter conta. Quanto você quer, os caras vão falar. A sorte que o Palmeiras tem 5 anos ainda. Ele tem um fator diferente. Ele tem o diferencial. Ele não se assusta, cara. Ele não se assusta com o goleiro. Foi engraçado. Ele é o cara que, quando sabe aqueles caras que faz coisa engraçada na frente do goleiro? O cara tem que ter muita habilidade e um domínio de bola muito grande pra fazer o que ele fez. E ontem, parabéns ao Marcelo, porque o Marcelo colocou... Muito Marcelo, você colocou o Gabriel na posição exata. É assim, o Gabriel não vinha rendendo em alguns jogos aí, lá no comecinho, né? Porque ele colocou ele como centroavante. O Gabriel não é centroavante. Ele é aquele jogador, o segundo atacante, que chega pra fazer gol. Aí. Com muita velocidade. Teve o lance da expulsão do zagueiro do Cruzeiro foi uma jogada de profundidade, uma bola enfiada no meio de dois zagueiros. Ele, na corrida, ele já ganhou de um. Ele já ia ganhar do segundo. Ele meteu a bola na frente, né? ia pro gol. E o cara resolveu derrubar mesmo, porque trocou a expulsão pelo gol, né? Eu vejo assim, sem rótulo, entendeu, Domingo? O cara, o moleque, quando é bom, atacante, ele é atacante. Ele vai jogar onde tiver que jogar. Cara. Tem que deixar o cara solto. Ele tá solto. Não tem essa de rotular. É. Entendeu? Então vai correr pra esquerda, vai correr pra direita, vai correndo. Ele vai fazer o jogo dele. Exato. É isso que tem que ser feito. Porque ontem você via o Gabriel jogando aberto pelas pontas, né? E caindo pelo meio com muita velocidade. É esse o jogador que. Era isso que ele jogava quando ele jogava na base. Ó, Domênico, eu acho que uma coisa que ajudou ele também foi aquele Mundial que o Brasil acabou perdendo a final. Mas ele jogou muito. Ele jogou muito e ele jogou numa posição que nem foi essa que você falou. Se você for ver bem, no Mundial ele jogou atrás dos dois atacantes, pegando a bola com velocidade e caindo para um lado e para o outro com liberdade. Que ele pode ser o segundo atacante, como ele jogou ontem, ou até atrás desses dois atacantes, como ponta de lança. Um cara que pega a bola e distribui para os dois atacantes e vem pelas pontas. Ele, ontem, com liberdade, é um puta jogador. Cara. Ontem eu vou dizer uma coisa para vocês, porque desde 2003, quando o Wagner Love chegou das categorias de base do Palmeiras e surgiu, e eu falei, porra, tá surgindo um grande jogador aí e tal. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje, olhando e analisando realmente o futebol do Gabriel, o Gabriel é melhor que o Wagner Love, hein? Ah, mano, tem pode escrever o que eu tô falando, hein? Ele tem mais Gabriel, planta, mais jeito, o Gabriel é melhor do que o Wagner Love. Não tô dizendo esse Wagner Love, hein, gente? Presta atenção no que eu tô falando. Wagner Love, quando surgiu, o Palmeiras, né? Estou falando quando surgiu. O Wagner quando surgiu e o Gabriel agora surgindo. Eu tô pegando os dois comecinhos de carreira, né? É que o Wagner Love, ele nem ficou muito tempo no Palmeiras disputando o campeonato top, né, Domênico? Ele jogou a Série B. É, o Gordo assim como o Lúcio também. O Gordo vendeu ele, mano. E perdeu o campeonato. Perdeu o campeonato? Perdeu o campeonato. Não só perdeu o campeonato, e o dinheiro do Wagner Love virou o túnel, que fizeram um túnel. Quando o antigo Palmeiras, o estádio do Palmeiras não tinha, ele fez um túnel. Já tem suspense, meteram um túnel. E acabou indo por água abaixo, porque agora virou Arena Nova, então nem... Choqueiro de gelo. Perdeu. É melhor um túnel que uma ciclovia. É mais sorteador. E o Palmeiras jogou muita personalidade, gostei. Mas por que eu faço a pergunta? Por que não jogar sempre assim? O Palmeiras foi com personalidade pra cima dos caras. Tudo bem, o Cruzeiro é um time mais acanhado. O respeito que tá falando aí, porra. Você vê na tabela, o Cruzeiro não é aquele Cruzeiro que botava medo o ano passado. O Cruzeiro pode entrar na briga pra não cair. É, já entrou pra mim. Já entrou, porque Sombra. Enquete no pique, enquete no pique. Posso fazer uma enquete? Estou feliz. Quem é melhor? Interrogação, estrelinha de ninja. Estrelinha de ninja? Estrelinha de ninja. Estrelinha de ninja. Asterísticos. Gabriel Jesus. Pra mim, é meu. A pontuação é minha. É o seguinte: quem é melhor? Enquete: Gabriel Jesus ou Lucas Lima no pique? pro Jomenico. Mas são coisas. Não, fecharam o muro, é um jogador só. Eu acho. Fecharam o muro, um jogador só. Mas os dois jogariam juntos. Eu acho. Acho que os dois se completam e vão mais. E vou além. Quem é melhor? E vou além. Só tem dinheiro pra comprar um. Não, os dois se completam. E vou dizer uma coisa pra você, os dois podem ser jogadores que serão da seleção brasileira, com certeza. Não tem bem trabalhados, falando sério. Bem trabalhados, sim. Aí, Bruno, tô pegando. Agora o Cruzeiro tá olhando a tabela, o Cruzeiro tá aqui. Mas Oscar e William parecer brincadeira. Exatamente. 15º lugar o Cruzeiro, com 22 pontos. Só que um detalhe, Sombra. O Joinville, que é o 19º, que é o penúltimo, vice-lanterna, ele tem 19 pontos. 19 pontos, 5 vitórias. O Cruzeiro, ele tem 6 vitórias, ou seja, o Joinville empata. Ó, Joinville 19, Avaí com 18, Coritiba com 21, esses cairiam. 22 Goiás e Cruzeiro 22. Ou seja, tem muitos times aqui que podem passar o Cruzeiro. O Cruzeiro pode entrar nessa rodada na zona do rebaixamento. Verdade. Vai pegar o Santos lá. RG, se o Santos jogar do jeito que jogou ontem com o Corinthians e tem bem jogando, vai ganhar do Cruzeiro lá. Você tá esculhambando? Você tá pensando que é todo dia essa porra aí? Eu vou dizer pra você, olha, mas Luxa, mais uma ou duas rodadas. Se você perder agora, você já foi. Na hora que ele vê que vai pro saco, ele sai fora. Eu acho que ó, o Palmeiras encomendou tua cabeça e o Santos derruba. Você sabe por quê? Você sabe por quê que eu não vou cair? Sabe por quê que eu não vou cair você? Sabe por quê? Porque eu jogo pôquer. E quem tem pôquer tem sempre a carta na manga. Então eu não vou cair. Vai participar do torneio de pôquer do estádio. Como é que é o torneio de estádio? Fala aí do torneio. O Energy Poker, inclusive, tá com poucas vagas, com poucas vagas. Se não correr, não vai participar. Continuamos aqui com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Acer, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliar, muito além da partida, aliás, toda a turma da Eliar hoje veio assistir o Estádio 97. Um abraço a todos. E obrigado pelo grande aí, hein? Pelos chaveirinhos. Obrigado pelo chaveiro. Muito obrigado pelos chaveiros aí. Muito obrigado. Todos com bateria aí, ó. É. E agora o Narigudo vai falar da Acer. Olha só, amigo, em agosto, a hora Acer é a maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Acer tem. São preços imbatíveis e a Acer ainda oferece um pacote de vantagem para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais e um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Acesse o site acer.com.br ou liga lá para a Acer, amigão, 3066-0900, 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora é Acer, só em agosto, hein? Acer, o nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, Paula Ror, pro Guilherme, pra Paula Gil e pra toda a família Acer. E todo mundo tá fazendo economia, mas pra comprar aquela bermuda bacana, uma camiseta maneira e aquele tênis estiloso, não dá pra economizar. Ou melhor, não dava. O Mega Shop Outlet tem opções pra toda a família. Tem Rainha, Topper, Timberland, Mizuno e Havaianas com preços incríveis. E comprando acima de R$ 150,00, você parcela em até 10 vezes sem juros. Rapaz, R$ 150,00 fica 10 de 15. Só hora de economizar é agora. Tem loja na Moca, no Shopping D e em Diadema. Confira os endereços das 21 lojas em megashop.com.br. Mega Shop Outlet. Sua hora é agora! Estádio 97. Olha o avião do Estádio 97 passando. Que beleza, hein? Passando o avião do Estádio 97. Esse avião te leva pra ver YouTube em Barcelona. Já conferiu a promoção? Visite o nosso site 97fm.com.br. Vá na nossa página de promoções. Consulte. Você vai ver como que funciona pra você viajar pra Barcelona. Vai ser legal demais, hein? Vamos lá, continuando com as manchetes. O oferecimento da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Ah, Dudu, vamos fazer mais um suspensezinho aí, porque tem placar do estádio, tem replay. Gostaria que você falasse do pão de açúcar. Daqui a pouco vamos falar da Naba, mas agora... Vamos falar da Naba daqui a pouco, hein? Tem novidade. Atenção, meus amigos, novidade no pão de açúcar, hein? Ah, isso mesmo, a cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil e pode comemorar a famosa Lager de Amstel, criada em 1870, veio para ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante, já conquistou todo mundo. Atenção você, meu amigo corintiano, que tá aí com dor de cabeça de ontem, aproveite, vá conferir, tá sim, vá hoje mesmo, você vai ficar já, porque vai já vir a Naba já. Não, não, aproveite para conferir hoje mesmo nas lojas Pão de Açúcar. Tô líder. E também no... Não, esse papinho é furado. Tô líder, chupa. Não, não, eu só falo com quem tá na Copa do Brasil. Tô líder. Lojas Pão de Açúcar e também no pãodeaçúcar.com.br. É, meus amigos, a Mistel é no Pão de Açúcar. Vai lá, corintiano, comprar a sua. Mas se beber, atenção, corintiano, principalmente pra você, hein? Beba com moderação. O placar do estádio 97 informa. Lá no Eliminates Stadium, com show do Lucas Tolima. Santos 1, 2, Corinthians 3. Que gol do Romero devia valer 3, né? Mesmo assim, Santos classificado. É aquela coisa, né? O Corinthians é igual a audiência no fórum. Sem juiz não adianta nada. Olha, vazou aqui a questão do Enem 2015, hein? O Corinthians foi eliminado em 2015 em Itaquera. Em qual competição? A. Libertadores. B. Paulista. C. Copa do Brasil. D. Todas as alternativas. Até achei que era, tipo, pegada Champions League, né? PSG, Parmeira, Santos e Guarani. Não sei porque eu ti. Não. Eliminado, tá lá o corpo estendido no chão. Se vocês tiverem, não. Eliminado! Não. Eliminado! Se vocês tiverem um pouquinho de inteligência, vocês detectam o que aconteceu. O que aconteceu? Uma eliminação. Eu já vou te falar. Calma, já vou te falar. Calma, gente. Calma. RG. Caramba, hein, RG. É lá, aqui, na Vila, na Arena. 4, né? Esse ano 4. 4x1 no agregado. Caramba. E acho que dia 26 ou 27 vem aqui, tem mais, por aí. Tem, né? Mais. Mas é. Isso aí, mano. Cuidado com o nosso salão de festa lá, RG. Engraçado. Agora também é dos caras. Agora também alugaram lá. É, alugaram pra nós, né? É, Porra, tá vendo bagulho. Por falar em salão de festa, o Corinthians tá 100% naquele chiqueiro novo lá. Não adianta. Mané. Tá virando casa Maria Joana ali. Mané, o Corinthians tá 100% daquela arena nova que vocês têm lá. Mas não perdemos nenhuma competição na nossa casa. Continua jogando. Lógico que vocês não chegam em nenhuma final, vai perder o quê? Não, acabou de construir agora, ô trouxa. O Corinthians tá 100% lá dentro, chupa, Mané. Vocês também agora. Mané. Agora. Esse momento é do Santos Futebol Clube. Tá parecendo aquela criança teimosa, revoltada. Porque eu? Com o quê? Meu time é líder do brasileiro. Eu teria motivos pra estar revoltado com o quê? Copa do Brasil. Então, que o Corinthians abdicou de jogar. Ah! O Corinthians abdicou de jogar. Mas vai, é a verdade. Eu falei que ele ia falar. Eu falei isso ontem. Mas é fato. Juiz, merece a vermelha. Parece aquele moleque que perdeu na mão. Mas é fato. Eu nem queria mesmo. Até os corintianos que aqui fora fizeram assim. Não fizeram. São pessoas inteligentes. Tá bom, depois você passou a defesa. Mas enfim, ontem passou o carro lá dentro. Sim. E é o seguinte, o único problema foi o Gabriel. Tá com edema na coxa, não joga contra o Cruzeiro. Não é grave. É muito, não, mas vai se cortar. É grave, mano, pra Guento. Jogador do Santos é igual lagartixa, velho. É, regenera, não tem problema. Regenera. Os caras vão lá, matam o Domênico. Corta, acabou. Ah, entendi. Aparece o cara, velho. Entendi. Ah, brotam talentos em Santos. Ah, mas parabéns ao Peixe, parabéns. É incrível, cara, é impressionante. Santos que esse ano começou do jeito que começou, um couro que ia cair, não ia resistir, tava mal, uma draga desgraçada, mas todos se lembram que eu disse, quando faltavam 5 partidas para virar o turno do Campeonato Brasileiro. E eu disse exatamente, nessas 5 partidas que falta, que nós vamos ver o que o Santos veio fazer e vai fazer esse ano. E é impressionante como consegue o Santos... de repente, nas últimas ali, ressurgir, cara. O Santos sempre ressurge. Aí chega um Dorival, desacreditado, né? Tinha rodado o mundo aí, não tinha dado certo em nenhum lugar. E devolve ao Santos exatamente a arma que o Santos tem. E que era aquela com a qual ele se consagrou quando tinha Neymar, Ganso, Wesley. Que era o quê? Atacar. Velocidade. É impressionante. Bota velocidade nesses moleques. Fica complicado. Mas ele não bota a velocidade dos moleques. Os moleques têm velocidade. Sim, não, mas eu digo. É que ele dá liberdade para os caras fazerem. É uma coordenação, É um sincronismo junto com velocidade que fica difícil para o adversário. É complicado, cara. Porque a molecada, ela corre em sintonia, né? Então, conseguiu isso. Aí volta aquele velho esquema de velocidade, de focar, tá focado. E vocês, não esqueçam, vocês me chamaram de louco aqui. Eu disse. Ser campeão é impossível. Você é louco. Ele falou G4, ele falou. Em nenhum momento eu disse que era G4. Mas G4 também não vai dar. Quantos pontos do G4? 6 pontos do quarto. Vocês me chamaram de louco aqui. Então, aguarde. O problema não é estar 6 pontos do G4, é ter uns 6, 7 times à frente do Santos. O fato de estar a poucos pontos do G4, matematicamente é viável. À frente do Santos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Mas ele vai ter confronto direto também, né, mano? O Santos chegou em 10. Mas é inegável o bom futebol do Santos. Se ele ganhar desses 7... Isso não se acontece. Gente, a matemática é a seguinte. O Santos chegou em 16º lugar lá e tinha um 12, 13, 14 times na frente do Santos, com uma distância de ponto muito grande. Veja a distância que tem hoje do Santos pro quarto colocado. Mas, em geral, aqueles que estão lá atrás são os que têm menor qualidade técnica, então, né, RG? Todos esses que estão... Você passar o 17º na corrida é mais fácil que passar o que está em sexto. O Santos enfrenta todos eles, esses que estão acima. Sim. E muitos desses que estão acima estão com paraquedas fechado. Eu sempre falo do momento. Eu dei o exemplo aqui, a semana passada, que o Santos iria pegar o Cruzeiro. Aí o mano falou, mas cuidado, é o Cruzeiro lá fora. Mas, gente, olha o momento do Cruzeiro. É horrível. É isso que eu tô apostando. Sim, entendeu? Claro. Então, se pegar o Cruzeiro e ganhar, tá certo? E todos ganharem, tá bom, vamos continuar na mesma, não saiu do lugar. Mas e se não? Mas o problema, RG, é que tem um turno todo pela frente, o Santos precisa tirar uma diferença contra 6 adversários ou 7 adversários. Mas pode tirar, mano. Mas o que eu contesto, RG, não é o futebol do Santos. Como você bem disse, está falando a respeito de hoje. Mas se numa dessas o Santos perde um jogador importante, é como o Ricardo Oliveira no decorrer do turno. O Santos, ele deixou de ganhar alguns pontos no primeiro turno que podem fazer falta agora. Foco do Santos tem que ser a Copa do Brasil. Brasileiro, matematicamente, é possível? Claro que é possível. Matematicamente é viável. Mas o aproveitamento que o Santos tem que ter agora no segundo turno para entrar no G4 é de um time campeão. Tem que ter aproveitamento de campeão. Mas, olha, todos vão perder jogador, mano. Todos vão perder por expulsão, por convocação. Não importa. Isso tudo vai acontecer com todos. Entendeu? Eu acredito que possa chegar assim. E é claro que na Copa do Brasil, tá aí, tá dando as cartas. Como o Palmeiras está dando carta, como o Grêmio, como o Inter. Quer dizer, são jogos que você vai eliminando e vai saindo. Enquanto estiver lá na Copa do Brasil, vai jogando, velho. Não tem problema. Não vejo absurdo nenhum você se dedicar à Copa do Brasil ou brasileiro. Perder jogador vai fazer parte. Se perder, perdeu. Agora, o que importa é que tem que ir buscar sim. E pode ir buscar sim. É isso que eu tô falando. Brasileiro eu acho difícil. Não, eu não tô falando brasileiro para campeão, eu tô falando brasileiro... Pro G4. Pro G4. Eu acho difícil. Mas tudo bem, você acha que é difícil, eu acho que não é difícil. É só uma questão de... Agora vou te falar um negócio, hein. Esse Lucas Tolima, o Lucas Lima... A visão de... O cara é monstruoso. Não, ele tá fazendo hoje... Agora, é aquilo que o Domênio fala. Calma, hein, gente? Ele tá fazendo hoje, guardadas as devidas proporções, o que o Ganso fazia quando tava lá com o Neymar. Era exatamente isso. Não, mas ele procura o jogo o tempo todo. Sim. Ele chama o jogo. O Ganso não fazia esse papel de vir buscar a bola e chamar o jogo o tempo todo. Não, mas eu digo na condição de meter bola, o Sombra. É impressionante como ele deixa os caras lá na frente. Concordo. Mas o Lucas Lima, ele vem junto ao volante, ele fala, dá bola aqui que eu vou armar esse jogo. Ele avança, ele conduz, ninguém toma a bola dele. Ele gira e ele leva a bola. Ele participa mais. Os nego vai dando tranco nele e não toma a bola dele. Ele participa mais. Porra, bicho, esse cara é um motor, meu. Ele vem pra intermediária. Ele faz uma função. Vai, cai pelos lados, chega na frente. É brincadeira. Que o Danilo fazia no São Paulo e o pessoal não entendia. Eu muitas vezes vi o Danilo na bandeirinha de escanteio, pô. retomando bola no São Paulo. Não, mas ele é mais veloz que o Danilo. Sim, eu digo, mas a função que ele exerce, ele colabora, ele ajuda, ele participa e tem uma habilidade muito grande. Mas é cara que chama a responsabilidade. Sim, bota a bola embaixo do braço. É o cara que chama a responsabilidade. Agora, é um cara que você chega e fala assim, não é que ele é um fenômeno. Agora é só não é um fenômeno, não é um cara que você fala assim, nossa, ele é craque, não sei lá. Mas é bom jogador, só tenho preocupação, chama a responsabilidade, domina a bola. Pena que só fica até dezembro. Só tenho preocupação com uma situação, com seleção brasileira. Porque tenho visto muitos que saem numa condição legal do clube, jogando bola pra caramba no clube, vai pra porra da seleção. Ah, não, estraga, né? Não, meu? Joga na seleção. Aí vê os negros de Ferrari. E volta detonado. E volta detonado no futebol. Então, vamos ver, né? Tomara seleção que, é um estraga jogador danado, né? Mas outra coisa que ajudou o Santos também foi esse volante, Maia. Não faz mais cocô, nem poró-pó, a galinha agora é um choro só. Como é que é? Não faz cocô, nem poró-pó, a galinha agora é um choro só. Sensacional! Chupa! Hoje já surgiu um bochicha que tem clube grande da capital olhando o tal do Thiago Maia. É mesmo? É? Eu acho que esse jogador, sem brincadeira. Esse time grande é aquele que, puta, tá uma desorganização danada e quer tumultuar todo mundo agora, Ele gosta, É, mas ainda é grande. Mas posso falar um negócio? O Thiago Maia, sem brincadeira, pequeno. A entrada dele no time do Santos, porque pra ter essa velocidade dos caras com tudo e pra cima do adversário, tem que tomar a bola no meio. Ele toma a bola, distribui e o jogo é rápido. Ele é bom, cara. Muito bem. O moleque joga muito. Continuando com as manchetes do Estádio 97, o oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, vem? Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Eu acho que o Corinthians hoje é franco favorito contra o Santos. Na proporção é 80-20. Só que dentro desse jogo, 80-20, porque o RG é meu amigo. Senão eu diria 95 a 5. Assim. Tô respeitando o Santos, gente. Ô, Azedão, dando na sua cara aqui. O microfone da direita tudo. Não, mas não é direito, é analisar as circunstâncias. O time do Corinthians hoje é um time que tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E o Santos é um time que tá beirando ali a zona de rebaixamento. Coringão, Ben. Amanhã é força máxima, hein? O Wendel, Renato Augusto. Gente, vai com força máxima amanhã na Vila Belmiro. Tô bem, o bagulho é louco, ó. Manda aí. Ah, de novo! Coitado do Santos, velho. Amanhã é força máxima. Idiota. Ó, Santos, cuidado, hein? Que isso? Sai da frente que a carreta tá desgovernada, velho. Vai passar por quem tiver pela frente. Tá desgovernado. Vai passar por cima de quem tiver pela frente do caminho, velho. Tá desgovernado, né? Tá desgovernado, RG. O Corinthians tá parecendo aqueles caminhões de areia que passa Fernão Dias de madrugada. Sim. Sabe aqueles areieiros loucos? Sim. Então, o Corinthians tá parecendo uma carreta desgovernada descendo adulta. Dá pra ver onde eles terminam sempre. É, daqui a pouco tomba, hein? Não tomba não, velho. E se tombar, vai fazer mais estrago ainda. Reze pra não tombar, velho. Reze pra não tombar. A carreta tá desgovernada e vai atropelar quem tiver no caminho. Eu acho que esse som retrata o que você falou. Porra é essa, velho? Com isso, já tá na frente, tá fugindo pra quê? Ou seja, infelizmente a carreta desgovernada corintiana, ela continua toda. Passando por cima de quem passa, quem tiver no caminho. Que desgovernado por bater RG, no caminho. RG, você sabe que eu gosto muito de você. Pode sair na curva. Só não esqueça que estatística foi feita pra ser mudada. Não acontecerá isso. Gente, RG, você sabe que eu gosto muito de você, mas infelizmente seu time tá no lugar errado e na hora errada. Não dá. Será time atropelado pela carreta corintiana, tá sem dó nem piedade. Eita, olha o tamanho desse replay, hein? Cadê a buzina, mano? Tá aqui, RG. Cadê a buzina? Tá meio esganiçado, hein? É. Tá meio. Essa buzina entrou água, hein? Entrou água, mano. Moeu o bagulho aí. Quem tá te mandando abraço é Ademir Quintino, viu, mano? Mas olha, mano. Um abraço pra ele. Eliminação na arena, né? Do Corinthians. E ganhou problemas pro jogo com a Chapecoense. Jadson pode ser continuo de fora. Também o Felipe, zagueirão aí. Olha, Bento, por partes. Vamos lá. Gente. Não dá pra enganar a verdade. O Corinthians ontem, ele não fez nenhum tipo de esforço pra ganhar a partida. É verdade. Ah, teu cara colocou antes de falar do Corinthians, eu gostaria de exaltar aqui o time do Santos. O time do Santos aí entrou pra jogar bola, tanto na primeira partida quanto na segunda, tá certo? O time do Santos foi superior, mereceu a classificação. Isso aí não questiona-se, não questiona-se. Eu não tô aqui pra minimizar o futebol que o Santos apresentou, RG. Eu tenho que minimizar a postura do Corinthians. Eu acho que a escalação do Tite ontem reflete o que eu tô falando. E vocês, como bom entendedores de futebol, vocês podem falar e analisar o que eu vou dizer. Eu acho que vocês têm que parar e pensar. Por exemplo, RG, se ontem fosse uma semifinal de Libertadores ou final de Libertadores, o Tite não colocaria o Matheus Pereira em campo. Qual o 12º jogador do Corinthians, na opinião de vocês? Vocês que acompanham o futebol. 12º? Danilo. É o Danilo. Pra mim é o Danilo. É o Danilo. Não é pra você, pra qualquer um. Todo mundo. Se vocês pararem pra analisar em termos de importância, volto a falar. Vocês, como analisadores de futebol, vocês deveriam saber disso. O Danilo nem sequer entrou na partida ontem. E o Danilo não vem jogando. Né? Ó, o Danilo tá cansado, foi poupado. Não é isso. Não é isso. O Danilo nem sequer ele entrou em campo ontem. Colocaram o Matheus Pereira, tudo bem, tem que dar chance para a base, mas eu falei ontem no decorrer do programa que, na minha opinião, não era jogo para o moleque. Não era jogo para o moleque. Vai colocar o moleque da base, assim como tem outros lá que merecem uma oportunidade? Tem que pôr, claro, no Campeonato Brasileiro. O Matheus Pereira, RG, como profissional, ele jogou 4 minutos contra o Cruzeiro. Ele fez um amistoso contra o ABC de Natal, mas era um jogo de festa, era o centenário do clube aí, e ele ganhou a oportunidade de jogar aquela partida. Aquela partida não tem que ser levada em conta. Como profissional, ele jogou 4 minutos diante do Cruzeiro no resultado feito já, quando o Corinthians já tinha aberto 3-0 e o jogo já estava sacramentado. Ontem, o Tite testou. O Tite testou, gente. Não estou aqui diminuindo o Santos, pelo contrário, o Santos jogou muita bola e mereceu sim ter vencido. Poderia ter vencido o Corinthians se tivesse jogado com o time titular? Poderia ter vencido, assim como venceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro jogando na Vila Belmiro. Poderia ter vencido, claro que poderia. Volto a falar, porque dá a impressão de quando você vai falar, ah não, tá falando mal do Corinthians aí e tá diminuindo o Santos. Não tô diminuindo. Volto a falar que o Santos jogou bem. O Santos com essa molecada aí, Lucas Lima, Gabigol, Giovani, Ricardo Oliveira, os moleques estão voando, estão jogando bem pra cacete. Méritos pro Santos. Mas o que me incomoda muito foi a postura do Corinthians. O Corinthians ontem, ele poupou o Jadson, ele poupou o Fagner, ele poupou o Elias, colocou o Matheus Pereira. As substituições que o Tite fez no decorrer da partida demonstram muito bem o que eu tô falando. Demonstram muito bem. Você pega lá o Christian, que entrou no intervalo, é um jogador que nem fu nem fá. Tá ali no banco. Repete isso daí, nem o quê? Nem fu nem fá. Eu nunca ouvi. Nem fu nem fá. O cara tá ali no banco, Sombra, ganhando um salário milionário e não tem sido aproveitado pelo Tite. Raramente ele entra em campo. Você pega lá o Romero, que acabou marcando o gol contra o Santos, é um jogador pouquíssimo utilizado. Dos atacantes que o Tite tem utilizado, o Mendoza é o que ganha mais possibilidade de jogo. É o Mendoza, não é o Romero. Não é o Romero, tá certo? E no final da partida acabou entrando o Edu Dracena no lugar do Felipe, mas ali o jogo já tava perdido. Então, querendo ou não, Mota, a escalação do Corinthians para a partida de ontem, as substituições que o Tite fez no decorrer da partida e a postura do Corinthians nos dois jogos... Eu não posso chegar aqui e falar que o Corinthians entregou, porque isso seria leviano da minha parte. Mas a postura do Corinthians nas duas partidas, me desculpa, mas me faz crer que o Corinthians não jogou o que poderia jogar e o que sabe jogar. E isso é inteligente, na sua opinião? Não é, nem um pouco. Tanto é que eu critiquei a postura do Corinthians ontem. Eu sei que tem um monte de corinthianos, mano, o Corinthians jogou sim, quis ganhar. Na minha opinião, não quis. Tirou o pé. O time do Corinthians tirou o pé e escolheu o campeonato que quer disputar. E com isso, acabou jogando uma responsabilidade enorme nas costas do elenco. Jogou uma responsabilidade enorme nas costas do elenco. Optou por ganhar o brasileiro, por jogar só o brasileiro? Beleza. Mas diante dessa realidade aí, porque uma coisa é a seguinte, Motinha. Entrou contra o Santos nas duas partidas, tentou jogar um futebol franco, perdeu? Ok, perdeu na bola? Beleza. Vamos lá. Vamos buscar o brasileiro. A torcida entende a situação. Agora, sair da forma como saiu, tudo bem. Quer priorizar só o brasileiro? Quer jogar só a competição, o campeonato brasileiro? Vai ter que assumir essa responsabilidade. O Inter fez isso com a Libertadores, abrindo mão do campeonato brasileiro para disputar uma única competição, perdeu as duas. Perdeu as duas, perdeu a Libertadores e no Campeonato Brasileiro o Inter possivelmente não vai almejar nada. O título já tá descartado lá por parte da direção do Inter. Agora o Corinthians, ele tem ainda o Campeonato Brasileiro. É o líder, tem uma vantagem? Tem uma vantagem. Não tô aqui plantando crise, não. Não tô plantando crise, nem tem por que fazer isso. Mas a torcida do Corinthians no final da partida, muitos corintianos gritaram lá, agora o brasileiro é obrigação. Campeonato Brasileiro agora é obrigação. Tomou uma carga desnecessária. Sabe por quê? É se você entra lá, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, Campeonato Paulista, foi um jogo franco, perdeu nos pênaltis, mas jogou bem, buscou a vitória. A torcida reconheceu isso. Agora, jogar da forma como o Corinthians jogou ontem, de maneira apática, mas nos 15 primeiros minutos, o Corinthians, ele dominou a partida, o Santos não pegava na bola. Beleza, mas era aquela mordida fofa. Deu lá 8 chutes no gol. Cara, mano, você tá demandando. Não é verdade. Não é nem fá, nem fu, mordida fofa. Mordida fofa, bacana. Sabe por quê? O Corinthians, ele deu alguns chutes no gol ali, até os 15 do primeiro tempo, mas foram chutes da intermediária no meio do gol. Eu não coloco isso como chances claras. Porque aí você olha a estatística, Corinthians, 80% de posse de bola. Aí, finalizações. 8 do Corinthians, 1 do Santos. Bacana, desculpa. Tem que saber analisar o que é uma finalização. Chutar no gol do meio campo lá e o goleiro encaixar uma bola no meio do gol, não pode ser encarado como uma chance de gol. Porque o cara que vai analisar os números, o cara mano, mas porra, 80% de posse de bola e 8 chutes no gol, o Corinthians moeu o Santos. Não moeu. Respeito aí o Tite, respeito aí a postura aí da diretoria. Porque a diretoria do Corinthians, se parasse pra analisar, a Copa do Brasil, Motinha, inclusive, é muito mais rentável e lucrativa do que a Libertadores. Para um time que está num momento delicado, que ficou alguns meses aí sem pagar direitos de imagem para alguns jogadores, eu acho que o Corinthians poderia fazer um pouco mais de esforço para permanecer na competição. Aí tem muitos caras que vão falar, mano, é porra, você está pegando no pé, porque, por exemplo, o Jadson, ele fez um exame lá, detectou que está cansado, poderia se lesionar, enfim. O Rogério Ceni ontem, no final da partida, Ele falou que ele não estava 100%. Mas diante da dificuldade do jogo e da importância do jogo, ele resolveu ir pro pau. Mas você tá falando do mito. Não, mas não é isso, Sombra. Eu acho que muitas vezes essa declaração do Rogério, que já é um jogador que já tá próximo de encerrar a carreira, e se quisesse dar um migué, poderia ter dado, porque a torcida do São Paulo não ficaria puta com ele, mostra a vontade do caboclo, velho. Mostra a vontade do cidadão. Caboclo. Viu? Mostra essa vontade. Mas não partiu da direção essa vontade também, mano? Partiu da direção o quê? Do Tite, da comissão técnica, porque se o cara demonstra isso pro jogador, não, mas o jogador não vai se esforçar tanto. Mota, eu acho que culpa disso. Indo pela sua teoria, entendeu? Eu acho que culpa disso. Pela sua teoria, eu tô falando. Se você tá falando o seguinte, que de repente o Corinthians não mordeu tanto, não foi com tanta vontade assim. Você quer saber meu ponto de vista? É. Fala assim. Sim. Ah, bom, porque eu perguntei, né? Então você tem que responder. Interrogação. Os caras falam assim, ó, nós tomamos uma piaba de 2-0 do Santos, o Santos vai chegar aqui e vai fazer um gol, porque deve fazer gol mesmo, nós vamos levar ferro em casa. Então, já entra... Já entra fazendo um... Foi em casa. Vai levar ferro, vai tomar um gol e nós vamos ter que fazer 4. Vai ser muito complicado. Então já mete 2 negros aqui, Matheus Pereira pra cá, já não põe Danilo. Vamos poupar, vamos ver o que dá. Já dessa desculpa, eu discordo. Porque aí nós vamos perder, vai ficar aquela coisa. Priorizamos então, o brasileiro, menosprezamos o jogo. Já que vocês gostam tanto de replay, vocês deveriam ouvir o que eu disse antes do primeiro jogo na Vila Belmiro. Antes do primeiro jogo na Vila Belmiro. O Corinthians já tava com papo, Motinha, que pouparia jogadores aí antes do primeiro jogo. Então. Viram que caiu mal essa declaração? E aí colocaram o time titular. Mas é que tá. Não deveria ter poupado ontem também. Se não poupou no primeiro jogo, porque já tava com esse papinho. Pode ser que coloque o time misto pra jogar contra o Santos no primeiro jogo. Eu discordo dessa postura. Eu acho que 40 torcedores foram enganados. Eu acho que time que quer buscar títulos, eu acho que independente de que título esteja disputando, ele tem que brigar. E o Corinthians, com o elenco que tem, com a qualidade que tem, eu acho que ele tinha time sim pra disputar os dois campeonatos e não abdicar de nenhum. Então, respeito a opinião de vocês aí que acham que não, mas... Dadas as circunstâncias, o que eu acabei de expor aqui, eu acho que reflete muito bem o que aconteceu. A escalação que o Corinthians utilizou ontem, as modificações que o Tite fez no decorrer da partida de ontem, mostram que o Corinthians aí não ligou muito pra essa competição. Não ligou muito. E diria, RG, que deve ter jogador aí dentro do elenco que no vestiário usou o termo doce derrota. Ué, por que não? dentro de campo, mas não corresponderam. Mas esse Corinthians é engraçado, hein? Não. Quando perdeu no Morumbi pro São Paulo, foi doce derrota. Não, é. Perde pro porque escolheu o adversário. De escolheu o adversário. O Corinthians é o clube que perde e escolhe o adversário. Não, mas Sombra, se você parar pra analisar... Você prefere pegar quem numas oitavas de final da Libertadores? Um Boca Juniors, o River Plate ou o Guarani do Paraguai? O Guarani do Paraguai. E aconteceu o quê? Ué, o Corinthians pegou o Guarani, Motinha, mas por incompetência. O Corinthians não conseguiu avançar na competição. Mas é que tá. É, se desse pra simular talvez aí um resultado pra pegar um adversário mais fraco, quem não pegaria? Você prefere pegar o quê? O River, o Boca, o Racing ou o Guarani do Paraguai? Para, né, gente? Convenhamos. Pegar o River. Vamos ter um pouco de inteligência. Freguês da gente. Faltando humildade, não. Não é humildade, não. Não é humildade, não. É uma constatação de fato. Tudo isso. Isso é pelo título mundial. Depois que eles ganharam, ficaram assim. Tudo estão virando meio soberano. Meio soberano, é a mesma característica. Cuidado, hein? Não, não. Começa assim. Tudo isso que você está falando vai passar. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro e não tem crise nenhuma. É que a mídia tenta implantar uma crise no Corinthians. Vocês tentam implantar uma crise no Corinthians que não existe. Para, vai o time coitado agora. Você mesmo que disse agora. Botamos pressão nos caras. Não, botamos não, eu falei, o elenco com essa posição que eles assumiram ali perante tudo que aconteceu, RG, fez a torcida acreditar que o time tudo agora vai focar os esforços única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Se o Galo ganha o próximo jogo e o Corinthians perde, vira um ponto. Tudo isso que você tá falando vai passar muito pelo comportamento e pelo resultado contra o Chapecoense, meu filho. E agora eu quero falar uma coisa, cadê o amarelão do Benja? Que o mano tá defendendo o Corinthians sozinho. Cadê o amarelão? Fala de mim! Mas ele cadê? Sempre defendeu sozinho. Ué, e nem fala. Ontem ele tava. Você acha que ele tava vendo o jogo do Corinthians ontem? Ele tava feliz. Ele ficou comentando o Vasco e tava feliz. Primeiro que ele tava feliz, ele comentou comigo, porque tava feliz que o Osório tirou um peso dos ombros. Tá vendo? É verdade. Eu sei que ele, no fundo, ele é São Paulino. Porra, Sombrinha. Ele faz aquela média e tal, sou Corinthians, toqueirão. É porque é do povo, tá? Mas cadê? Cadê? Amarelão! Amarelão, tá aqui, ó, o mano sozinho aqui dando a cara a tapa, inventando teoria aí. Assumindo. O Benja sangrando. O mano tá sangrando. Sangrando no público aqui. Pelo contrário. Aqui todo mundo vendo, o pessoal da Eliara. Não trouxe nada pra gente comer. Tudo. Corinthians estranho. Trouxe uma bateria pra você ocupar. É, bateria. Corinthians pensei que era aquela grande. Rota, presta atenção. Corinthians e Santos. Ah, se sou eu que tô assistindo Flamengo e Vasco. Não, mas ele comentou o jogo do Flamengo e Vasco todinho. E ficou com pena. Oh, coitado, o Sheik. Pô, o Sheik é o cara, então. Isso eu não faço. Eu continuo assistindo o jogo do Corinthians até o final, independente do resultado. E o Sheik, vai acontecer o quê? E ontem aconteceu uma cena, Sombra, inusitada. Foi um lance ali pela ponta esquerda do Corinthians. Um lance ali em que o Wendel tava carregando a bola. Ele sofreu uma falta ali do jogador do Santos. Sim. O árbitro, ele manda o jogo seguir. Aí o jogo passou, acho que uns 3 segundos. A bola já tava meio que no meio campo lá. E os jogadores do Corinthians reclamando. Ele parou o jogo e voltou o lance. Aí mostra lá o árbitro meio que discutindo com o Bandeira. O Bandeira falando que... Eu vi! Porque o Bandeira, ele alega que foi a falta. E o árbitro disse que não foi. Aí o Bandeira fala, pô, falta clara. Porra, mas foi na cara do árbitro. Não, foi bizarro. O árbitro não vê aquela falta. Meu Deus. O lance inusitado foi com o Bolt, né? Fala, Portugal. Na verdade, não. Aqui foi eu que tô falando. Eu não gosto de falar. Me dê um espaço, por favor. Gente, espera que eu vou vomitar. Me dê um espaço, por favor. Que ele deu o estádio pra você. Eu quero falar sério agora. Ele deu o estádio. Um minuto de atenção pra mim falando sério. Pois não, isso. A gente não gosta de dizer o que a gente faz na prefeitura, mas temos que falar de vez em quando. Eu quero dizer que ontem, a subprefeitura de Itaquera realizou umas coisas muito boas. Deu 10 mil títulos de propriedade definitiva para moradores na região de Itaquera. O que é isso? E esses são os únicos títulos que vão ver lá daqui muito tempo, porque o Corinthians vai ganhar outro. Poxa, é os únicos títulos de propriedade que vai acabou? Ter são esses. Acabei de falar. Me respeita, companheiro. Inclusive, cadê a panela? Culpa do futebol do Corinthians apresentado ontem também é desse Haddad aqui. Espalhou um monte de placa aí pela cidade de São Paulo, 50 por hora. O Corinthians é um time que pode andar 240, RG. Mas esse monte de placa de 50 por hora acabou ferrando o futebol. Então eu já sei de quem foi o projeto de lei, foi do Ganso. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, o centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Mano, vamos falar da Bozano, mano. Opa, isso aí, Sombra. Vamos que vamos, né? Vai, vai, mano. Fala da Bozano, que aí sim você fica legal. Opa, com certeza. Eu tô bem, RG. Ah, tá. Meu time é líder do brasileiro, é possivelmente campeão. Eu sei que é difícil. Mas o Corinthians ainda precisa conquistar 2 pontos pra atingir a nota de corte. É, anota não corre o um risco de cair. Isso véio. É que é humildade, velho. O time tá batendo na cara de todo mundo e eu ainda pensando na nota de corte. É isso aí, amigão. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá parecendo uma pedra pome, velho. Nossa senhora. Toda áspera. Você vai abraçar seu filho chora, mano. Nossa senhora. Tem que se cuidar, cara. Senão você vai ficar com a cara igual a do bar. Minha. Meu Deus. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, não vai estar aquela mancha horrorosa, aquela pizza nojenta, fedendo, velho. Nossa senhora! Você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Você vai ter passado de manhã antes de ir pro trabalho e agora vai praticamente dar pra você ir pra balada, velho. Você pode ir direto do trabalho pra balada que você não vai passar vergonha. Boa. Você vai estar cheirosão. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto... Cuidado de homem. É isso aí, vamos aos ouvintes. 3284-7097, oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Né? Alô? Oi. Oi, quem fala? Oi, é bom. Olá, tudo bem? Marcos, olá, do quê? Marcos do quê? Olá, tudo bem mesmo? Tudo é uma maravilha, viu? É, tá feliz, hein, cara? Marcos do quê, velho? Marcos Simões do Advento, RG. Calma, calma, muita calma. Quantos anos, velho? 42. Aí, RG número 2, 42. É, com nós é com Simões, com Cipés, com entendeu? Mas é nós, velho, não tem jeito. Mas vai pra cima, mesmo. Mano, e ontem, só frisar que o René Simões, o Mário Bros, eliminou o Galo da Copa do Brasil, velho. Que momento do Galo, hein? Fazer o quê? E o Osvaldo, hein? Professor Osvaldo, né? E o Osvaldo é uma rica, né, velho? Nós... Ô, Marcos. Oi. E qual bairro, meu? Jardim Rochidale. Opa, é? Jardim Rochidale. Isso aí é. Beijo, Rochidale. Beijinha, beijinha. Rochidale. Ô, Amarelão, onde você tá? Eu tô aqui. Aonde? Chegando. Ah, é? E o GPS, Amarelão? Na Paulista. Ah, tá preso na Paulista. Isso. E. Ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho com montagem de loja. Montagem de loja? Mas, por exemplo, se o cara quiser montar um box nessas galerias assim na. A Santa Figênia, essas coisas você também monta ou só aquelas... Do chinês. Aquelas lojas gigantescas, cara. Não, não, eu queria montar, sabe do quê? Lá em Itaquera, montar um estádio melhor pra os trouxas ganhar. Ah, não! Porque pra variar, a sua empresa deve ser aquela empresa, a boca de porco, que empresinha, boca de porco, que não emite nota. Usa mercadoria de segunda linha, RG. Você monta prateleira não, cai. Lógico que não. Tenho certeza que é. Você emite nota, velho? Você emite nota? Que emite, pô. Emite nada. Esse cara aí é um... Fala, velhinho. É um foragido da justiça. Você tá pedido em algum lugar, maluco? A loja dele é de qual? Repete seu nome aqui, ó. Repete seu nome aqui. Atenção, Polícia Civil. Não. Atenção, Polícia Civil, ó. Marcos Simões do Advento. Eu vou falar pra você, por que eu liguei? Tem um motivo muito sério pra falar pra vocês, por que eu liguei? Sabe como aconteceu? Eu tava vindo com o meu carro assim pela marginal, aí eu tava vindo de Itaquera. Aí de repente eu falei, meu Deus, a carreta capotou, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Esse cara é bom! Vai, ô trouxa, que time que você torce? Fala logo aí! Ô, Quer mandar um abraço pra alguém? Não. Quer mandar um abraço pra alguém, velho? Ó, você tem 5 segundos pra mandar um abraço que tua linha vai cair, bacana. Não, vai cair, não. Sinceramente, temos imagens. Uma carreta de galinha desabou aqui porque tinha óleo de peixe na pista. Ah, vou fazer o corocó. Vocês deveriam fazer esse. Ó, vocês deveriam fazer esse coro aí pra prima de vocês e pra irmã de vocês. Não tenho prima. Tem sim. Todo mundo tem uma prima. Respeita a minha prima índia aí. Respeita a minha prima índia. Você deve ter adotado alguma pela vida. Não tem. Galinha coitadinha. Caiu lá no Itaqueira. Tá coitado. Eu vou mostrar pra vocês que cabe na mão de vocês. Mas usa as duas, viu? Usa as duas, cabe, não cabe, vai, não é tudo isso. Velhinho, que time você torce? É o nosso? Ah, meu Deus do céu, é nóis! É nóis! Eu não vou compactuar com essa situação aqui e dar moral pro Zé Ruela desse. Ah, não! Eu vou comer. Vai vender Siri no Mangue, lá vai o Caissara. Vai o seu nosso cego. Vai vender Siri no Mangue. Você fez o mano se retirar, tá vendo? Vai, ó. Vai lá comer. Vai buscar seu pai no bar, vai. Sempre no oferecimento de caldo de galinha que dó. Caldo de galinha que dó, que vergonha. Foi feito com a matéria-prima da tua tia. Galinha que dó. Não, dona Portuga, não! Use o caldo de galinha que dó, galinha corintiana! Ó, velhinho! Não pode ser assim, não! Velhinho, o mano já se retirou, ele foi lá fazer um lanchinho, tomar balade, que hoje, hoje ele não tá então, bem, velho. A teoria, você viu que ele se preparou, né? Fez uma teoria gigante. Ele veio com muita teoria, não. Raiz quadrada, X, o Y com Z. O que eu mais estranho é o seguinte, eles enganaram 40 mil torcedores em Itaquera, o cara pagaram o cara, pra quê? Pra saber que ele ia. Galinhada, tudo chorando. Eles têm desculpa pra tudo. Velhinho, você assistiu o jogo? Tinha até um padre lá, você viu? Você assistiu o jogo? Eu vi o padre lá com cara de choro. Coitado, meu Deus. Mas e aí, fera, o que você achou? Você achou que o Corinthians deu esse mole todo? Não, imagina. O Corinthians é aquilo só. É ponto. Não tem mais nada o Corinthians. É uma casca que deu certo. Porque o resultado deles é montagem. Assim, montou, deu até o filme. Então coloquei o juiz pra ajudar. Abaixa um pouquinho o som aí, velho. Apitomi corintiano, que vergonha. Apitomi. Tá, agora vamos falar do nosso peixe. E apesar da vitória, apesar da classificação, o que tem que ser corrigido ainda nesse peixão aí, velho? Porque vitória sabe como que é, né? Hã? A nossa ataque é muito bom. É pavão, então lá estamos lá dentro do gol. Mas a defesa é um pouco desejando ainda, hein? É, subiu um pouco o nível, né? Eu quero falar, subiu bem, não, muito pouco, hein? É. Não, bem pouco. Nós estávamos lá no tempo do gordinho lá, do Marcelo, nós estávamos com uma defesa nota 3 ali, né, velho? Mas é verdade. 2,5, nota 3. Agora com o Dorival, com a entrada do Gustavo, com a entrada do Zeca, passando lá o Vitor Ferraz para a direita. Apesar que esse Vitor Ferraz, eu acho que ele ainda tem que jogar muita bola, né? Muita. O nosso técnico, ele é muito corajoso, viu, Agir? Mas tocar a molecada lá e a molecada fazer e acontecer, viu? Não, mas é o perfil, né, cara? Sabe montar com a garota. Tem nada ali, os caras estão firminhos ali, cara. Eu acho muito bonito aquilo, viu? Sabe montar com a garotada que RG, tem, né? RG e ouvinte, vou fazer uma pergunta então, já que tá falando do Dorival. O Santos errou muito quando mandou o Dorival embora? Não. Por quê? Não, porque aí foi um conflito com o Neymar. Era o momento dele. É, não tinha, naquele momento... Não tinha como segurar ele. Era ele ou o Neymar, velho. Naquele momento, apesar... Era ele ou o Neymar. Era ele ou o Neymar na época. Apesar que isso ficou caracterizado, e aí eu posso até usar o São Paulo hoje como exemplo. Em termos diretivos, por falta de competência... Da direção. Em saber administrar a história. Saber administrar, abandonaram ele ao Léo, né? Em saber administrar naquele momento. Ele ficou sozinho, todo mundo, claro, correu para o lado do Neymar, e aí sobrou para ele, tinha que sobrar mesmo, né? Não ia ter jeito. Mas é, Mas aí quem saiu prejudicado foi o Santos, sim, essa história sim, toda. Talvez sim. Se o Dorival tivesse continuado. Mas também a Males que veio. Não teve como. Ali não tinha jeito. Faltou não habilidade, jeito, faltou habilidade, faltou. Parece como... que o Dorival nasceu pra dirigir o Santos mesmo. Né? Mas não é isso. É só saber. Pelo amor de Deus. Mas é verdade, o cara tava mal. Ele passou por quantos times depois do Santos? Não, mas não é isso. O Muricy diferença também nasceu pro São mas Paulo. Mas é, tem então, técnico que nasce pra tal time. Não, mas então, o Muricy também é, então, só do São Paulo. Eu não vejo. Não, porque o Muricy foi campeão em outros lugares. Eu não vejo assim, você também não. Então, você falando dizer que parecendo que o Muricy só foi feito pro São Paulo. O Muricy tem uma identificação grande pro São Paulo, porque o Muricy foi campeão e é São Paulino. Ah, existe. Você falou isso. Tudo bem, existe a identificação, pode existir a identificação maior com esse ou com aquele. É que assim, nem o Tite. Assim como tem o jogador, assim como o Tite no Corinthians, tudo isso faz parte. Agora, atribuir só a isso, não. Porque o próprio Marcelo, o que faltou para ele, foi campeão com o Santos. Ele teve essa garotada na mão. Agora, o que faltou para ele foi experiência, foi rodagem, foi saber administrar um grupo de jogador, ele como líder. Mas verdade. Ali o que ele fez? Ele ficou ele de paizão, porque tinham pedido a continuidade dele, e aí você mistura amizade com o negócio e dança. Ô Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Nós teremos na segunda-feira o sorteio da Copa do Brasil, tá? Correto. Tem, em tese, algumas barbadas aí. Em tese, algumas barbadas. Barbada. Quem são? Vasco. Tem Vasco, tem Figueirense. Pode pintar um Curitiba, que joga hoje contra o Grêmio. São dois jogos hoje, né? Tem dois jogos. Hoje tem Inter e Ituano, mas o Inter já meteu 2-0 em casa, vai pegar o Ituano fora, mas aí o Inter vai passar. Né? Eu também acho que o Inter vai passar. O Grêmio pega o Curitiba e joga em casa o Grêmio. Deve passar Grêmio. Sim. Embora o Curitiba esteja se levantando e o Grêmio tenha ganho fora por 1-0. Aí eu já não. Eu não aposto tão seco. Mas vamos supor aí, olha, que fiquem Vasco, Figueirense, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio e Santos, né? As barbadas teóricas são Vasco e Figueirense. Qual você escolhe? Eu vou ser sincero, eu queria eliminar já o Palmeiras de cara, entendeu? Você escolhe o Palmeiras? Você já quer pegar o Palmeiras, então? É um dos fortes. É o dos fortes? Eu acho que o São Paulo não é muito longe, porque ele tá com umas crises aí meio feias aí com ele aí. Tá feio, mas né? O Palmeiras, eu acho, ou vai ser o Santos ou o Palmeiras, que vai brigar ali no final. Entendi. Eu não sei, mas eu acho que sabe o que acontece? O Grêmio, cara... Nesses mata-matas aí. No mata-mata, eu acho que o time lá de lá. Cara. Nossa, o Portuga acabou de ferrar o Grêmio. Não, eu continuo falando que o Galo é campeão brasileiro. O Portuga acabou de detonar o Grêmio. Não, o Galo é campeão brasileiro. Atenção, gremistas aí. Ninguém falou, chupa Portuga, né? O Galo perdeu. Galo. Eu ficava molhadinho com o Galo. Tem um amigo meu que tá com discurso, eu vou copiar ele. O Galo vai ser campeão brasileiro. E você, RG, qual que você escolhe? Você escolhe algum? Eu vou na linha dele. Eu acho melhor já liquidar o mais forte primeiro. Você não escolheria, se tivesse que pegar na próxima etapa, se você pudesse escolher, você não escolheria nem Vasco, nem Figueirense? Não, eu iria... Sério mesmo? Eu gostaria que esse ficasse... Você não ia fazer que nem o Mano, que ia pegar, escolher o Guarani? Não. Tipo... Eu acho que tem que partir para ou São Paulo ou Palmeiras, já tem que partir para arrebentar logo. Porque você dá mole, velho, aí depois você desse negócio de escolher... Figueirense, porra, aí. Já vai pra cima. Ah, é verdade, Eu tenho uma teoria: campeão não escolhe adversário, né? Já vai pra cima. Campeão não escolhe adversário. Pra ser campeão, você tem que ir pra cima. Essa é a teoria. Eliminar os fortes, entendeu? E na prática, você tem que eliminar quem tá ali. Quem vier, vai pra cima e tenta ganhar. Tá bem firminho, o Palmeiras tá bem multado. Ô, Marcão. Oi. O Ben já tem um quiz aqui. Você quer participar? O quiz Eliar. Sombra, eu ia te falar, eu tive um B.O. com a bateria do meu carro. Aí você tava comentando foi no começo, foi sexta-feira, foi sexta ou foi quinta. Eu falei, putz, a bateria, ela dá seguro, né? Vamos ver, seguro de pano de como é que fala? Seguro de pano elétrica. Eu falei, caraca, eu preciso de uma dessa, mano. Então eu vou falar um negócio. Chegou a hora. Então eu vou dizer um negócio pra você. Boa hora, hein? Eu vou. Presta... Ó, presta atenção, hein? Presta atenção no merchan. Ó, presta atenção. Tá muito elétrico, velho. Eu vou fazer um merchan da Eliar. Depois eu vou te fazer um quiz com três perguntas. Certo. E aí eu vou torcer pra você ganhar essa bateria Eliar instalada, hein? Nossa. Então presta atenção. Meu Santana vai agradecer. Vai. Então, peraí. Então, Santana. Então, então ajuda o teu Santana aí. Você conhece as baterias Eliar? Elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho, caso o problema não seja resolvido no local. Então faça a escolha certa, amigão. Escolha a bateria Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E mandar um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Por sinal, aqui a galera da Eliar toda aqui. É, olha lá, os corintianos, olha lá. Essa galera que tá aí. Ó, tem o Corinthians, chegou duas da tarde. Hoje eu cheguei aí, meu, fui super simpático com todo mundo. Ah, foi, um cavalo. Mandei um abraço especial. Você tirou foto? Todo mundo. Você tirou foto, cara? Bateu na todo mundo aí? É. Bom, se você zoar, trouxa, não te ajudo aqui. Ah, não. Trouxa não. Oh, que é isso, beija? Mas é trouxa carinhoso. É o trouxa carinhoso. Bom, vamos pro quiz, Eliar? Vai. Bom, firminho. Ô, Mota, não adianta você querer imitar o Rude. O Rude é engraçado fazer isso. Você não é. Ó. Qual o nome do serviço exclusivo da Eliar? A. Socorro Eliar. B. Proteção 24 horas Eliar. Presta atenção, porra. Ou C. Assistência Eliar. B. É. Nossa. Acertou, a primeira. Boa. Foi bem. Presta atenção. Boa, proteção 24 horas de Eliar. Presta atenção. Primeiro palhaço. Segunda. Isso aí é fundamental, cara. Fundamental. Uma pessoa que vai ter seguro no carro. É. Fundamental. Esse carro mais cansadinho. O carro que vai pra praia. Bom. E volta. Pera aí, pera. Vai, vamos lá. Era. Segunda pergunta do quiz Eliar. Qual o nome do jogador garoto propaganda da Eliar? A. Neymar Júnior. B. Messi. Presta atenção. Da Maravilha. Presta atenção. Qual que é? É o nosso maravilhoso Neymar. Aê! Aê. Tá indo bem, velho. Vai pra última. Aí, pra última. Você sabe que o Mota tá fazendo em paralelo e ele errou todas até agora. Aí ele acha que ele é engraçado, que ele quer imitar o Rude. É. Ó, vai. A última pergunta pra você. Atenção. E se você acertar, você vai ganhar uma bateria Eliar de até 75 amperes com instalação grátis. A de 45 já servia. Então, mas se eu... Bom, você não quer a de 75? Eu quero. Ô, ô, ô, ô. Ei, ah. Ei. Oi, oi, oh, oh. Então vamos lá. E olha, eu vou te falar, ô Sombra, eu era moleque. Ah. Quem tá aí? Roberto Rivelino. Sim, ele veio. É nosso convidado hoje, você não sabia? Amanhã é o lançamento do livro do Riva. Você tá meio Cometa Halley. É, você não sabia, né, velho? Sempre eu recebo no grupo do estádio. É. Ó, há quantos anos a bateria Eliar está no mercado? Eu vou te falar, a bateria Eliar é antiga, hein? É, olha, antiga pra caramba. Presta atenção. Alternativa A, 10 anos. Alternativa B, 50 anos. É. Alternativa C, mais de 80 anos. Presta. Qual que é a resposta certa? Ó, beija. Eu sei que ela é mais velha que você, beija. É muito. Eu sei que você tá quase ali com a bateria. Quando inaugurou a bateria, vou ter que dar a bateria. Esse cara é legal, eu velho. Juro que se você errar, eu não vou te ajudar. Ajuda sim. É só de falar a letra dele. Nossa, vai me doer dar a bateria pra esse cara. Ele foi bem. Quantos anos? Ó, eu vou repetir. A, 10 anos. B, 50 anos. C, mais de 80 anos. Presta atenção. Mais de 80 anos. Aê! Aê! Chupa, beija! Vai dar bateria pro menino. Ganhou! Chupa! Você ganhou uma bateria Eliar de até 75 amperes com instalação grátis. Você vai passar aqui na rádio e vai retirar o seu voucher da premiação, tá bom? Parabéns! Obrigadão, beija! Valeu, cara. Porra, esse cara não foi embora ainda, velho. Parabéns. Tá aqui. Ainda ganhou uma bateria, mano. Puta vida, velho. Ganhou uma bateria, Eliar. Parabéns, cara. Você vai usar pra dar um choque no teu peito, viu, cidadão? Ah, é isso, juiz. E de presente pra você uma musiquinha show de bola. Ah, pro inferno. Ah, você fez falta, Fagner Tamigretti, que você não jogou, mas canta aí. Vou no Itaquerão, que te vi a terceira eliminação. Estádio 97. Tem o Itaquerão, bem melhor que não tivera. Eu te dei isso de presente pra quê? No Itaquerão, o juiz sempre mete a mão pra nós. Apito amigo corintiano. No Itaquerão, mata-mata é uma amargura. Todo jogo perde, fala a verdade, né? Ontem perdi pro Peixe, porque o Tite, o time foi poupar. O juiz nem um pênalti quis dar. Por merecimento, gente tirando sarro. Porque perdi pro Peixe, porque o Gabigol ninguém segura. A zaga é lenta e de cintura dura. Poupar jogador é uma frescura. Porque Titi. Pronto, mano. Bruno, parabéns. A produção, deu trabalho. Parabéns, Portugal. Ah, muito bom. Essa música merece um Oscar. Por que vocês não utilizam o tempo ocioso de vocês pra ajudar os outros e não boa, prejudicar? Por exemplo, ajudando as pessoas a ficarem por exemplo, felizes. Portugal, por que você não doa seu coração cheio de gordura? Isso! não! Então. Isso, pô. Você poderia colocar esse coração aí amargurado e cheio de rancor do Corinthians e uma outra pessoa. Mano, musiquinha é pra eliminação e derrota. Mas agora o papo é reto, hein, galera. Agora o papo é sério. A Câmara de Vereadores convida você, amigão, pra opinar como vai ficar a sua rua, Motinha. Como? Como vai ficar o seu quarteirão. Como? E como vai ficar o seu bairro. É isso aí, tem que lutar. Agora é a hora de você, amigão, que elegeu um vereador, ir lá cobrar o cara, ver se o cara tá trabalhando direitinho. Exatamente. Participe das audiências públicas que discutirão a nova lei de zoneamento. Tá convidado a participar, amigo. Tem que opinar. Mostra que você é um bom cidadão, não deixa passar batido, não. Essa nova lei, Motinha, vai definir, por exemplo, as ruas onde pode ter comércio. Exato, tá certo? Isso é importante. Onde vai ser a área aí de moradia no seu bairro. Isso é importante também. Os empregos, inclusive as áreas verdes também, porque a cidade de São Paulo precisa de área verde, gente. A cidade tá impedrificada, velho. Quase não se respira mais em São Paulo. É necessário ter áreas verdes em todos os bairros, não só em todos os bairros. Quer saber um pouco mais, amigão? Acessa aí, ó, câmara.sp.gov.br, câmara.sp.gov.br. Lei de zoneamento. A cidade que você ama vai ficar ainda mais organizada. Exija, voltou, vai lá conversar. Tem que cobrar os caras. É, olha aí, tá passando o avião do Estádio 97, tá anotando? Anota aí, avião do Estádio 97, confira o regulamento da promoção do avião do Estádio 97, que te leva pra assistir YouTube em Barcelona, tá bom? YouTube em Barcelona. Leia o regulamento no nosso site, 97fm.com.br. Apronte o passaporte, precisa ter o passaporte em dia para participar da promoção, tá bom? Estádio 97 também convida você a participar do primeiro torneio Energy Poker, o torneio de poker mais energizante de São Paulo. Dias 19 e 20 de setembro no Maxud Plaza em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. A premiação mínima garantida já está acima de 50 mil reais. Premiação mínima garantida já acima de 50 mil reais. Preparar pro final do ano, hein? E você fazendo sua inscrição antecipada, você já ganha 3 mil fichas de bônus, tá bom? Então vá lá, faça a sua inscrição. O site é energypoker.com.br. Estamos recebendo aqui um convidado ilustre, que está lançando livro. Bonitão. Estamos recebendo aqui Roberto Rivelino. Boa! Quer ver que ele vai inventar a história que ele está gripado? Quer ver? E aí, Riva, tudo bem? Tudo bem. Tô fantástico, tô bem, João. Tá bem mesmo. Gripa. Você é Miguel, entendeu? Você é um tonto. Realmente eu peguei uma gripe aí, ele falei pra ele, ele vai falar que tá gripado. Antes de mais nada, parabéns que vai lançar o livro. O livro teu vai ser um sucesso tremendo amanhã na Livraria Cultura, aqui no Conjunto Nacional. Que horas, Robertinho? Começa às 6h30. Aí vai, né? Qual o nome do livro? É um livro escrito pelo Maurício Noriega, que é um baita jornalista, né? É o TV. Maurício, porque, Gonçalo, eu era muito... Tinha uma afinidade muito com o pai. Luiz Noriega. Luiz Noriega. Que era fantástico. Então o Maurício aí, ele me encheu. Pô, vou escrever um livro. E tem umas histórias muito bacanas, viu? E ficou muito legal o livro, eu dei uma folhada no livro. Ficou muito legal, tô esperando vocês lá pra comprar o livro. Não vou trazer livro pra de graça. Lógico, tem que trazer. Tá certo, Riva, é isso aí. Toda hora que a gente te pede um favor, você sempre faz, tem um mínimo que a gente tem que fazer lá. Qual o nome do livro, Riva? É Rivelino, não tem... Não precisa de outra coisa, né? E a contracapa é fantástica. Tem uma foto minha do Pelé e tem um depoimento do Pelé. Legal. Só isso. Mas uma foto que pra mim é uma das grandes fotos da minha vida, que eu tenho guardado com muito carinho. Até tenho uma foto ela em grande. Eu tenho até um quadro. Então é uma foto que marcou muito a minha vida, porque vou contar um pouco a história. É os dois do jogo, Santos e Corinthians. Aí tirou a fotografia, os dois 10 de costas assim. De então, costas. É de costas. Já vê essa foto? Exato. Linda, né? Aí tá escrito, o texto é Reis em Preto e Branco. Então, muito legal. Legal. Olha que legal. Hein? Show. Bacana. E é muito legal que além de ter essa foto, o Riva também, pra quem não sabe, olha só que coisa surreal. O Riva faz agora um programa de rádio no Rio de Janeiro, de segunda-feira à noite. Televisão. Adivinha com quem? Dou uma chance pra vocês. O Zico. O programa devia chamar Encontro de Gênios. Zico. Com Zico. É. Ah, é eu, Galo. Caraca, velho. Ela tá na TV Interativa lá. Realmente toda segunda-feira estão fazendo um programa maravilhoso. Está indo muito bem, já faz um mês. Estamos fazendo o programa. Só fantástico. Os dois, Riva? Só os dois? É, só nós dois e tem o Vitor, né? Que é o âncora lá do programa. Haja avião, hein, Riva? Sobe, vai e vem. Mas fazia muito tempo que eu não fazia esse vai tipo e vem, coisa, né? É, 40 minutos, tá fácil. É. E do livro também tem outras coisas muito bonitas. Tem depoimento de Beckenbauer. Depoimento de Platini. Nossa, depoimento do próprio. Caraca. Do próprio, só, né? Do próprio Zico. Quem são esses caras? Eu tive, graças a Deus, a felicidade de jogar pelo menos um pouco ao lado do Beckenbauer, né? No posto. É. Joguei muito contra e o Platini mais contra do que ao lado dele, principalmente um amistoso lá em Paris, da Unicef com o Platini. Legal, parabéns. Muito show. Bacana. O Riva, e o livro, então. Aqui. Oi. É atrás, do baixinho. É. Pequenininho. Então, o livro basicamente é para contar a sua história. É, a minha história, muitas coisas. Tem uma história até lá que é inédita, uma história que eu conto no livro. Negócio fantástico, negócio muito bonito, muito bacana. Tem muita história lá. E tem depoimentos também, né? Vários depoimentos, tá dúvida. Certo. E sobre o futebol atual, Riva? Que falar? Olha, eu vou Vou ser sincero, eu acho que tecnicamente já está devendo, mas eu acho que esse campeonato, primeiro no Brasileirão, acho que melhorou. Tem partidas interessantes. O nível melhorou um pouquinho. É, eu acho que melhorou, acho que tanto é que você vê o público presente, né? Aumentou o público presente. E a disputa tá interessante, porque você não tem uma certeza de um time. Você põe a ponta, não. Isso, o Corinthians vai ser campeão, tá ali. 4 pontos, não vai ser campeão, não vai. Entendeu? Que nem o Grêmio, vai subir, vai ser o Atlético. Mas então a gangorra está acontecendo muito. Então eu acho que nem há 2 anos, o ano passado e o retrasado, a gente falava, apontava tranquilamente. O Cruzeiro vai ser campeão. Uhum. Maioria, primeiro 80, 90%. Dá para bater o martelo. Hoje a gente não tá, porque a gente vê o Galo estava muito bem, estava jogando o melhor futebol. Depois ele perdeu 3 jogos seguidos. Oscilou, né? Né? Então, esse vacilo, eu acredito que desses times que estão lá, esses 6, 7 times, quem for mais regular, por enquanto, quem está sendo mais regular, que está demonstrando, é o Corinthians, por isso que está líder, vai ser o campeão. Agora, ô Riva, essa sequência aí que a gente vem tendo aí no Brasileiro, de estádio cheio, lotado, cacete a 4, esse futebol equilibrado, tudo isso também está servindo para calar, parar, diminuir toda aquela revolta que se criou em função do 7-1 e de todos os escândalos do futebol, porque, você viu, não aconteceu, quer dizer, teve um boom e não aconteceu porra nenhuma, cara. Mas isso aqui é normal aqui, né? Você viu, o outro cara não vai poder viajar de novo, a seleção vai viajar, cara não vai viajar, mas lógico, quer dizer, então não aconteceu nada. E vai e fica, né? É isso? E vai virando aquele negócio, de repente aparece outras coisas, aquela lá foi esquecida. Esqueceu. Aí esqueceu, que nem a portuguesa esqueceram, da portuguesa, o rebaixamento. Caraca. Ninguém mais fala da portuguesa, rebaixamento. Como é que eu pode? Cansei de bater, de falar no programa, no meu programa, que é a portuguesa, ninguém toma atitude. O que aconteceu? Nada. Aí, não aconteceu nada. E não vai acontecer, infelizmente. E o que eu acho é o seguinte, essa volta também do público aos estádios, Porque eles estão aderindo mais aos seus clubes. Sim. Estão indo mais, porque a seleção ficou em segundo plano. Porque os problemas que vem da maneira que está jogando a seleção, uma Copa América do jeito que jogou, e o futebol que vem apresentando, então o público realmente está indo mais pro clube. Se dedicando mais. Eu acho clube. Que está sendo até muito legal nesse aspecto. E tomara a Deus que a seleção melhore, mas está difícil também. Ô Riva, deixa eu falar um negócio. Eu tenho lido muitos comentários de vários comentaristas em torno do Osório, o novo técnico do São Paulo. Há comentaristas que acham que ele é um professor Pardal, que ele inventa. Esse negócio de rodízio, não tem nada a ver, ele não compreende o futebol brasileiro. Muitos acham que não tem nada a ver esse ponto de vista do Osório. Outros falam, não, é legal esse método de rodízio, esse novo ponto de vista de inverter posições. Por exemplo, ele coloca agora o Carlinhos na ponta direita e às vezes até durante um próprio jogo ele inverte posições. Não só, ele coloca jogadores em situações de jogo que não são usuais para aquele jogador, embora treine-os assim, e durante o jogo ele também muda muito, né? O que você tem a dizer sobre o Osório e a filosofia de trabalho do Osório? Eu não sou contra. O que eu acredito no Osório, eu acho que ele devia ter uma maneira de jogar. Ele pode até fazer as mudanças, mas definir o plano de trabalho, qual é o melhor, qual é o sistema melhor para o São Paulo? Porque ele tem os jogadores, não adianta ele pegar daqui para lá e começar a mudar, porque não vai ter um esquema de jogo. Eu acredito que vai ter um esquema, definir, não sei de que maneira ele joga, aí dentro das partidas, aí ele fazer as mudanças táticas. O que faz que o São Paulo não tem um esquema de jogo, a gente não sabe como é que o São Paulo joga. Até ontem, o melhor jogador do São Paulo era o Michel Bastos jogando pelo lado direito. Era o jogador mais importante do São Paulo. Pô, de repente ele foi de lateral esquerdo. Mas é isso aí que às vezes a gente não entende. E o jogador também não entende nesse aspecto. Pô, até ontem era o melhor. Agora, vê se ele mexe no Pato. Esse negócio de rodízio é muito relativo. Vê se mexe no Messi. Faz rodízio com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Então, muita gente fala, não, lá fora é normal fazer rodízio, mas faz com quem? Vê o jogador, vê se faz com o Iniesta. Vê se faz com o Mascherano, faz com o Piquet, mas ninguém, você tá entendendo? Agora, não dou nada contra o trabalho do Osório. Até tava torcendo para que dê certo. Mas eu acho que tem que definir. Ele não pode pegar o Carlinho do nada e botar lá na ponta direita. Pode jogar uma partida boa? Uma pode. Foi com o jogo contra o Flamengo, era um amontoado de jogador. Ele pegou o garoto, o Áureo, que não tem experiência, um garoto está se criando. Onde que ele se criou foi como lateral e botar de ponta direita. A primeira bola que ele pegou, ele deu para o Guerreiro fazer o segundo gol do Flamengo. Mas então, isso aí tem que ver. Por isso que eu acho. Então, não estou falando que ele é professor Pardal. Mas ainda a cultura nossa não aceita esse tipo da maneira como ele quer trabalhar. Agora, eu acho que ele poderia definir. Se ele tem uma definição, ele sabe o jogador que tem na mão, ele sabe o que pode acontecer ou não. O que passa também é que os jogadores, infelizmente, os jogadores são muito. Eles falam assim, eles sabem que. O treinador fala, você vai jogar de ponta direita, né? E ele aceita. E ele sabe que não vai render, que não vai jogar, mas ele fica com medo de falar um não pro treinador. E ele vai. E aí ele vai. Aí ele termina o jogo, é fácil. O repórter vai entrevistá-lo. E aí, jogou mal, mas o que aconteceu? Ah, eu fiz o que o treinador mandou. Pediu, né? Fala com o treinador. Porque na minha época, em 70 mesmo, quando o Zagallo foi me colocar na ponta esquerda, aí o Chirol chegou até pra mim, o Chirol falou, pô, Riva, tu vai de ponta esquerda. Eu falei, Chirol, que ponta esquerda é essa? O Zagallo vai te explicar. Aí eu falei pro Zagallo, ponta esquerda, o que você quer na ponta esquerda? Quer aberto, eu não vou jogar. Eu não sou meia. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter movimentação, tudo. Não, você vai fazer isso, eu quero você. Ah, então eu aceitei, porque o que o Zagallo me ofereceu, eu tinha condição de fazer. Já em 69, o Saldanha me colocou de centroavante. A linha era Jair, Gerson, eu, Pelé e Edu. Eu paradinho, as coisas aconteciam. Eu pegava duas vezes, três na bola. Pô, os caras tudo resolviam. E aí, quando terminou o treino, o Saldanha, beleza, né, Rio? Eu falei, você não entendeu? Não quero, não sei jogar de encosta, nunca joguei na minha vida. Eu espero, hora que eu tiver a minha oportunidade, eu jogo. Por isso que eu acho que tem que ter isso. Esses jogadores, às vezes, você lembra o Hernandes? Quando o Mano botou de ponta direita? Nunca mais voltou para a seleção brasileira. Se queima, né? Mas pra quê? Ele sabe, tem que ter consciência. Porque falar, eu vou prejudicar a equipe, eu vou me prejudicar. Agora tem que ser honesto. Agora eles têm medo, parece que eles têm medo do. Hoje é tudo professor, né? Eles têm medo de falar com o professor, pô. Concordo aí, plenamente com o Riva, porque no começo do programa, quando eu disse aqui a respeito do Auro e do Carlinhos, estavam deslocados, homem. O Osório, ele tem razão em reclamar também aí das peças que ele perdeu, mas ele também tem a sua parcela de culpa nas opções que ele tem usado. Mano, ele coloca o... Mano, fala, Riva. O Tite perdeu 5. É o que eu falei pro Sombra. E foram jogadores muito mais importantes e protagonistas do que os que o Osório perdeu. Mas, então, porque Beck, qualquer um dá bico pra frente, meu Deus. Verdade. Nada desmerecendo, mas é muito mais fácil. Agora, perde um Sheik, perde um Guerreiro. Como vai repor um cara desse? É complicado. Botar. Hoje, ainda mais hoje no futebol brasileiro. Concordo, Riva, plenamente. Ô, Riva, aí quando você pega um jogador, porque você foi jogador e você conhece bem a vida do boleiro, né? Aí você põe um jogador e ele não. Ele obedece, mas ele sabe que não é tão legal. Aí começa a surgir papo entre os jogadores, tipo, porra, esse cara aí tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Aí começa a ficar conturbado o ambiente, muita fofoquinha, muito papinho. E aí. O time justamente já não rende porque os jogadores não acreditam na história do treinador? É, porque na nossa época, que a gente já sabe também, porque não precisa muito. Você pega o Carlinho, mas pode, ou o Michel Bastos, que ele não quer saber de jogar mais na lateral esquerda. Ele está satisfeito jogando na lateral esquerda, eu duvido. Então a gente mesmo que é jogador sabe, pô. Sabe que ele está lá e está fazendo, pô, está tentando, vai agradar, mas está insatisfeito. Então isso não faz bem para o elenco, não faz bem para o grupo. Agora, tem que fazer uma coisa consciente, fazer uma coisa legal para o ambiente ficar legal, para todo mundo ir junto. Não precisa ser amigo do cara fora do campo, tem que ser amigo dentro do campo. A parceria é dentro do campo, não é fora do campo. Agora, realmente, isso aí não é legal. Eu acho que tem que ter uma honestidade, porque amanhã, quando você fala em quatro paredes. Então, amanhã você tem até a sua opinião. Fala, infelizmente, ó. Professor, se você quer que eu jogue, eu não vou render, eu não sei jogar desse jeito que eu quero. Se eu ponho outro jogador, a minha posição que eu gosto é isso. Porque tem jogadores que se adaptam, é diferente você ver uma característica de um outro que pode fazer, que nem o Michel Bastos mesmo. Amanhã é diferente, ele está jogando, você fala assim, Michel, estou precisando, você machucou, você vai para a lateral esquerda, ele vai jogar, mas ele começou numa posição que ele estava sendo o melhor jogador do São Paulo, mas aí ele pode quebrar o galho lá. Isso aí é importante. Ele tem isso na mão. Mas, por exemplo, o Auro foi botado de ponta direita do outro dia. Contra o Figueirense, ele até jogou muito bem de ponta direita, né? O Muricy começou escalando de lateral, mas o Muricy chegou e viu, puta, esse cara de lateral não dá, porque é bola nas costas. Mas, então, aí é diferente. Aí é diferente. Fala assim, então não serve pro... Então, a base, quem tá errado é a base. Uhum. A base que tá errada, porque ele jogou na base como? Ele, lateral. É lateral. Então, o trabalho de base está sendo errado. Ué, como é que põe um garoto desse, traz esse garoto, se não tem condição de jogar em lateral? E lá embaixo não viu que ele não era de lateral? Então já começa errado nesse aspecto, meu ponto de vista. Agora ele põe o Auro de ponta e o Hudson de lateral. Pode dizer, então, mas tem umas coisas, não estou falando que ele é profissional, mas tem umas coisas que inventam. Porque é fácil pegar o Goiás e fazer isso, e de repente ganha, aí fala que ele é gênio. Aí pega o Ceará... Quase não, o Goiás a gente perdeu. O Goiás então. Ele mexeu totalmente, fazendo não sei o que ele fez. Aí faz de novo aqui contra o Ceará e perdeu. Até tinha obrigação, como ganhou, eu até falei, tinha obrigação de ganhar lá. Então essas coisas que eu acho que é errado dele, essas loucuras que ele mas, faz... Mas Riva, não é mais fácil você ter um lateral desse tipo, igual na Portuguesa teve um jogador que o São Paulo até contratou, naquela época de Barcelos, que era o Luiz Ricardo, tá hoje no Botafogo. Era um lateral que o Jorginho inventou ele lateral, ele era atacante e o Jorginho colocou. Só que o Jorginho fazia, naquela época do time da Portuguesa? Ele encostava um volante pra fazer a cobertura dele. Então era um esquema armado pra ele jogar. Então, de repente, não é melhor você ter o menino como um lateral que avança, ou num 3-5-2, ou colocando um volante e falar, ó, menino, você vai, que aqui nas tuas costas vai ter um volante pra cobrir. Ao invés de mexer em todo o esquema tático, mas lógico, não era mais fácil colocar um volante? Você lembra do Leonardo, do São Paulo, que era lateral. Lateral esquerdo. Quase um meia. Mas quem joga, quem fazia cobertura era o Geraldão. O Geraldão saía e ele apoiava, ele ia por dentro. Não, o Ronaldo. O Ronaldo, então. O Ronaldão. Ronaldo. O próprio Júnior, pra quem é mais jovem, o Júnior no São Paulo fazia uma situação de quase meio campo, porque o Danilo fechava a passagem no lateral direito. Mas tinha três zagueiros. Na época também. E tinha três zagueiros, além de tudo. E hoje o que eu acho gozado, ele joga com três zagueiros? Porra. Quantos atacantes joga hoje? Meio, né? Tem time de jogo com meio. Joga um, sobram dois. E normalmente, sobram dois. Pô, né? Mas você joga. Não, mas tem que ter cobertura. Em termos do Osório? É diferente, mas eu realmente não sou contra o Osório. Também não me agrada a maneira como ele faz a maneira que ele trabalha. Precisa ver mais, eu acho. Eu sou a favor de uma nova concepção de jogo, do Osório, sou a favor. Mas como eu disse aqui também outro dia, acho que às vezes ele exagera um pouco dentro da proposta dele. Acho que é o que todo mundo está dizendo, né? É. Tem que achar primeiro um time. Nem oito, nem 80. É pimenta demais na comida. É assim, eu gosto de comida apimentada. Mas pimenta demais mata a comida. O Hudson, outro dia, contra o Flamengo, ele atuou em três posições dentro da mesma partida. É. Foi lateral direito, volante e meio. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Água demais mata planta. Muita água mata planta. Agora deixa eu perguntar um negócio. Não, ele quer concluir. Agora, só um detalhe. O Eduardo Batista esteve lá no programa com a gente, que é treinador do esporte, ele está fazendo um trabalho fantástico, né, Marcos? Ele falou que faz um ano que está implantando uma maneira de jogar. Um ano! Ele está tentando encontrar, mentalizar o jogador para encontrar uma maneira Um padrão. Um padrão para ter. Porque isso que eu digo, dentro do padrão, aí você faz as mexidas, mas você sabe. Você porque pode o jogador quente sabe o que já vai fazer. Mas ele está condicionado a fazer igual. Porque se você pode pegar até o lateral esquerdo e jogar. Aí é de durante, mas encontrar de ponta direita, de uma maneira. Me quebra um galho aí, lá. É lógico, aí porque você tem uma maneira de jogar, já tem uma coisa definida. O que eu reclamo do Osório é isso. É. Eu acho um absurdo. Você não tem nada ferido, começa acha a dar, primeiro time. Aí dá tiro pra tu quanto é lado. É. Mesmo porque, River, ele não tem tempo de treinar com um jogo de quarta, domingo e quarta. Se ele tivesse tempo de treinar isso, eu não sou contra. O problema é que no Brasil, Sombra, o cara joga na quarta, descansa na quinta, faz uma engana que eu gosto na sexta e viaja no sábado pra jogar domingo. E aí quarta de novo, ele não tem Colômbia, tempo de treinar. Na Colômbia jogava uma vez por semana. E tem dois times lá, parece. E outras distâncias não são tão grandes, né, Riva? Não dá pra chegar no Rio se não for pela Dutra. Então, sobre ele não tem tempo de treinar então, as modificações. Assim, jogador não entende, na minha opinião. É legal. A inovação é legal. Tem tempo de treinar. Mas a invenção. Mas assim, o problema é quando você quer inovar além da conta. Sem poder experimentar no treino. Ô, Riva. Se inventar, complicou. Sabe só um detalhe. Sabe o que tá acontecendo tudo isso? Sabe por quê? Sim, Riva. Porque o futebol brasileiro está desacreditado depois da Copa do Mundo. Então está acontecendo encontrar alguém, tanto é todo mundo falando, pô, tem que trazer um técnico estrangeiro para treinar a seleção brasileira. Botar o ovo em pé, né? Todo mundo tem que encaixar o cara. Então todo mundo está torcendo para que o Osório dê certo. Para mudar um pouco o nosso futebol, mudar a maneira de jogar, mudar até a mentalidade dos treinadores hoje do futebol brasileiro. Então, mas é difícil, porque não é fácil. Você está falando a verdade. Você está falando a verdade. E o Guardiola, se o Guardiola vem para cá, eu quero ele treinar também. Ele vai ter dificuldades enormes. É a mesma coisa. Porque lá é fácil. Mas o Guardiola disse que copiou o Brasil de 82. Não, mas com jogadores de 82. Mas o jogador, mas vê o que ele tem. Mas aquele sistema ele quer. Mas eu sei, o esquema, mas vê o jogador que ele tem lá. É fácil. A matéria-prima, né? Lógico. Ô, Riva, me diz uma coisa. Desses novos meninos que estão aparecendo no Brasil, já dá pra dizer que esse Gabriel de Jesus, ele é um pouquinho diferente? Não. Não dá? Muito cedo. Muito cedo. É um moleque ainda. Um garoto. 18 anos de idade. Acho que o problema nosso é esse. O jogador, o Malco faz um gol, já fala que é craque. O outro já fez um gol, pode dizer, tem que dar tempo. Quem é já um jogador diferenciado, e pra mim já vem desde o ano passado, esse Lucas Lima que eu já posso, esse garoto do Santos. Tá pronto. Jogando um futebol fantástico, maravilhoso, um jogador que deve ser até titular da Seleção Brasileira pela dinâmica que ele tem. Se você fosse o técnico, o Inter da seleção, deve se arrepender, hein? Qual seria a sua seleção brasileira hoje, Riva? Ah, difícil, né? Ah, Riva. Espera aí pra você responder. Que amanhã é o lançamento do teu livro. E tem um cara que infelizmente não vai poder ir no teu livro. No lançamento? É. Não pode ir? Infelizmente não vai poder ir. Alô? Sério? Alô? Como assim? Alô? Arthur Antunes Coimbra! Olha esse dia no Estado 97. Zico e Rivelino juntos. Galinho, é um beijo, um abração pra você. Pô, obrigado por você atender a gente. Fala nada, troca ideia vocês dois. Caraca, aí. Caraca, com esse depois time também. Ia ser campeão. Aí, nossa, tá louco. O Galo tem um compromisso. O Galo é uma pessoa realmente que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração enorme pelo tudo que fez pelo futebol brasileiro, tudo que faz pelo futebol brasileiro. Tá aí, é um cara que pelo menos botou a cara para bater aí, foi, quer ser presidente da FIFA, tá aí. Pelo menos tomou uma atitude. Eu falei para ele, tá de parabéns. Falei, se precisar de mim, tô contigo em todos os momentos. Então fez uma. Escreveu também no meu livro, participou do meu livro, só tenho a agradecer essa pessoa que é fantástica. Aí, Galo. Boa noite, beija. Boa noite, Riva. Que bom, que prazer. Já pedi desculpa a você, mas estou aqui no Pará, em Vitória. A gente está fazendo aqui um uma Copa de Máquina, um congresso maravilhoso, cara. Tade está muito agradecido porque vieram aqui nomes dos mais importantes do esporte, Tandes, Lazrael, o Gustavo Bosch, Flávio Campos, Minotauro, da parte musical, José de Camargo, Alexandre, hoje é o Fagner, amanhã, depois vem o Alexandre Pires, vem Cid Moreira, Glória Maria, ó, palestras com Jorge Jaber, sobre drogas, o Eduardo Bueno, Gabriel Perecer, Homero Reis, quer dizer, a gente está oferecendo aqui uma grande oportunidade para essa criançada, para esse pessoal daqui. Inauguramos a arena aqui do Xingu para 5 mil pessoas, um estádio dentro da capacidade daqui da cidade muito bonito, a escola de Flamengo, Botafogo, Vasco, Remo. Então está muito bacana e é uma causa justa, você sabe o trabalho que eu faço com as crianças. A gente tem 2 mil crianças fazendo a escola Zico 10, mas de qualquer maneira a minha apresentação já está aí no livro. Queria te dar um abraço para persistente por tudo que você fez pelo nosso futebol, né, pelo que você representa. Eu não tenho dúvida que você foi o primeiro grande apoio que eu tive, e melhor é impossível. Aí nessa caminhada a gente espera que ventos possam soprar legal para a gente conseguir até dia 6 de outubro os nossos 5 apoios. Muito confiante aí, apenas, né, sem botar você nenhuma saia justa, é sempre bom a gente contar uma história. A história da sinuca do Peteleco, né? Seria legal, né? Ó, o que ele falou... Quando você for estar na televisão, eu falei do sapo. Então agora conta do Peteleco. História assim. Ó, fora do ar eu não vou falar o que ele falou, senão o programa sai do ar. Conta essa história que o Zico pediu aí. Que história é essa da sinuca do Peteleco? Ah, eles armaram um esquema de vida, né? Falou, vou pegar o River para dar Peteleco. Então eles armaram para me perder mesmo. E eu saindo fora, eles insistiram tanto, a River, joga. Aí fui lá, quem perder dá uns Peteleco na a minha orelha. A minha orelha já é pequena, né? Tá brincando? É, pô, pequenininha, né? Então os desgraçados foram lá, armaram, eu perdi, eles davam tanto Peteleco em mim. E o Galo foi o responsável. Pô, Galinho, você fez isso com o River? Pô, o cara já tava muito, cara. O cara sem compete de sinuca, não tava só armando daquele jeito. Aí todo mundo deixava a bolinha dele na boca, que é pra poder ele perder logo as 3 vidas. E a dele, ele tá seleto dele. Essa orelha aí, ela é convidativa, né? Ô Zico, ô Galo, como é que era? Como é que foi? Como é que era aquela época de jogar contra o Fluminense, Flamengo e Fluminense? E pegar aquela máquina, pegar o Rivelino como adversário. Você jogou junto com ele na seleção, mas como é que era pegar como adversário? Pô, primeiro fiquei começando ele no Corinthians. Nós fizemos um jogo no Maracanã, teve uma falta de 2 toques dentro da área, fui permitido a ficar na barreira. Ele deu um canhão daquele, eu fiquei 3 dias com a marca da bola na coxa. Ele não teve pena de mim, não, cara. Ninguém mandou ficar na frente, né? Horrível, aí, não... lógico, depois Fluminense e tal, mas o melhor momento foi os caras voltarem de Copa do Mundo, cara, e eu começando minha carreira na seleção e ficar do lado desse monstro aí que, sabe, minha estreia na seleção, ele dando toda a força, dando apoio, cara, é lógico que eu só bati a falta porque ele tinha sido expulso, né, senão não ia bater, mas adiante, ele falou, ei, brechinha, bate bem, né? Aí ele não mandava, ele pra ninguém ficar na bola se tiver falta pra perto da área, não. Tem um pra bater. Agora é engraçado, né? O Riva e Zico, meus amigos, hoje nós temos raros, se não temos nenhum, batedor de falta que sabe bater falta, Riva. Riva e Zico, meus amigos. Hoje não tem, o que tá acontecendo? Os caras não treinam mais, velho. Só o Mito sabe bater falta hoje. Mas tá acabando. Só o Rogério Ceni. Aí que tá acabando esses caras. Pô, a falta é um negócio que, né, o Zico, meu amigo Rivelino. A falta, faz, cara, é uma coisa que praticamente você, o Zico põe a bola, pô, parecia que põe com a mão. Tem um vídeo. O Rivelino batia na bola, que fazia aquelas curvas. Olha, esses caras não sabem bater falta, cara. O que acontece? Hoje a bola faz curva, mas ela vai pro escanteio, né? Só tem orelhudo, né? Esse cara só isola a bola, velho. Só tem jogador perneta, velho. E tem um vídeo no YouTube, quem quiser, foi uma matéria, se eu não me engano, na Record. O Zico, recentemente, de calça jeans e tudo, fizeram um programa com ele. Lembra, Galo? Você botava duas camisetas, uma em cada ângulo do gol. E o Zico agora, recente, acertou as duas. O que acontece, Zico? E outra coisa, naquele time que eu estreiei, tava 1-1, e quem tinha feito gol era o Nelinho. E dentro do time tinha o Marinho, que batia muito bem, e ainda tinha o Flecha. Então tinham 5 batedores, até que o Rivelino e o Nelinho tinham sido expulsos. Aí eu falei, pô, as feras não estão aqui, eu vou é bater, né? hoje não tem mais, né? A bola na mão grande. Não, pegou na bola não, pela competência realmente que é. Agora, realmente hoje nós estamos uma dificuldade enorme. E às vezes eu já falamos até com o Zico, até comentou. Ainda agora ainda apareceram os gols de falta. Aí falou, o Zico falou, vê quantos gols de falta existem no Campeonato Brasileiro. É muito pouco. Raro. É muito raro, porque os jogadores não é que você fala. Eu já escuto muitos caras falar, mas tem que treinar que aprende. Mas não se aprende. Ou você nasce, dom, né? Você nasce já com esse dom, você pode aprimorar. Sim. Você aprimora, mas esse negócio que fala, não, você vai ficar 3 horas treinando, então todo mundo batia falta. E ninguém bate falta hoje. Mas tem uma característica. Então eu fico louco quando eu vejo o pessoal. Não, é só treinar que você vai. Não, mas não é assim, né? Não, e na seleção brasileira, que é a seleção brasileira, não tem um batedor, não conheço um batedor. O Neymar que bate, porque ele é o melhor jogador, então ele pega, ninguém bate. Ele tem uma característica, às vezes até faz uns gols, mas não é uma coisa nata dele. Não é, tá faltando isso. Né? Fala, Galo. Tá faltando. Não, o problema que eu acho também é que às vezes você tem que detectar no seu time aquele cara que melhor bate na bola. E aí fazer ele treinar, se o cara já bate bem na bola, para dar um passe, ou para bater um escanteio, para bater uma falta lateral, você pode treinar ele e dar algumas dicas para melhorar. Não vai ser uma perfeição, mas isso pode acontecer. Agora que não acontece isso, sabe? Você tem times que você não sabe quem são os cobradores de falta. É aquele negócio lá, nem de escanteio. Verdade. Então eu acho que isso é trabalho do treinador. O treinador tem que também definir algumas coisas. Pô, não, tem um pênalti, o cara vai lá, não, aquele que tá melhor. Não é aquele que tá melhor, é aquele que treina, cara. É o que sabe, né? Isso aí. O Riva. O que sabe é que treina. Ô Riva, nós vamos ver o Zico, presidente da FIFA? Tomara Deus, eu gostaria muito. Eu acho que até eu falei com o Galo, porque aqui tem mudado, mas eu até gostaria de ver o Galo como presidente da CBF. Que é um outro trabalho, outro no seu estatuto, que ele mudar muito, porque é muito difícil pelas artimanhas que existem. Mas eu gostaria que ele fizesse aqui, sim, tivesse aqui como presidente da CBF, que fizesse um grande trabalho ali. Se Deus quiser, tomara Deus que ele possa lá. Tem chance, Zico, de ser? Qual a probabilidade de ser o presidente da FIFA? Eu acho que, primeiro, é a questão de você conseguir esses 5 apoios, que a gente não sabe por que existe, né? Quer dizer, uma pessoa que tem quase 50 anos de futebol tem que ter apoio de alguém ainda, né? Entendeu? Então, isso é uma das coisas que estão sendo mudadas naquela caixa preta lá de Zuri. Então, eu acho o seguinte, eu concordo com o Riva, o ideal é você ter um caminho, é igual a gente faz na escola, você tem primário, ginásio, né, científico, faculdade e tal. Agora, só que da forma como é a eleição hoje no Brasil, eu acho que nos próximos 12 anos a gente vai ter o mesmo presidente, como já tivemos em outras épocas. Porque a desvantagem é muito grande para qualquer um que queira tentar a eleição. Que aqui já são 8 federações e 5 clubes, são 13, um total de 47 que votam. Então fica muito difícil alguém tentar alguma coisa. Na FIFA, pelo menos, estão lá 209, você tem que pegar 5. E eu acho que no mundo, pelo meu conhecimento, eu já posso, acredito que possa conseguir isso. E aí depois é tentar você fazer os caras acreditarem numa mudança, porque vai ser tudo diferente do que está aí. Porque o mais importante hoje é quem for para lá acabar com uma série de coisas. É, como eu falei antes, é abrir a caixa preta, é ter transparência, é ter democracia. O mundo que a gente vive hoje é um mundo que, cara, a gente tem que todo mundo participar. Você, os técnicos, os jogadores, o torcedor, ele participa para a eleição do melhor jogador. Por que ele não participa com o presidente da FIFA também? Ô Zico, boa noite, quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Tudo bem, mano. Ô Zico, é claro que você tem a melhor das intenções, eu acho que você tem competência para isso, você tem o apoio de grandes personalidades, inclusive do nosso amigo aqui, o Rivelino, que é um monstro, mas nessa relação você não tem mais a perder do que a ganhar? Porque, sinceramente, onde você está pensando em ir, ô Zico, independente de ser FIFA, independentemente de ser CBF, eu acho que é um antro, é uma podridão, é um terreno tão contaminado que eu acho que, por melhor intenção que você tenha, é tão difícil você conseguir reverter tudo que está errado ali dentro. Porque até mesmo você falou, esses 5 apoios que você precisa de confederações, é um negócio complicado. Isso é política, isso é artimanha. E se você não se aliar com pessoas que não prestam, infelizmente você não vai ganhar a força que você precisa para conseguir talvez esse apoio, você não acha? Eu concordo plenamente com você, mas eu acho que se a gente também, tendo condições de ser ouvido, de ser uma voz das coisas que precisam ser mudadas no futebol, eu acho que também, sabe, a gente não pode se omitir. Sim. Eu acho que eu não vou para lá para fazer acordo político com ninguém. Uhum. Quer dizer que o Figo, há pouco tempo, não foi candidato justamente por causa disso, porque as situações não eram iguais para todos os candidatos. Então, eu acredito nisso, eu acredito que a gente pode ter uma voz para falar sobre as mudanças que precisam. E outra coisa, hoje está todo mundo comprometido. Mas a gente não pode esquecer que dessas pessoas comprometidas, 7 estão presas. O presidente não pode sair da Suíça. Então, o que acontece? Eu acho que aqueles hoje que estão aí, que têm esse direito a voto, eles têm que pensar duas vezes, eles não podem estar de acordo com isso que está aí. Então, é uma possibilidade, tá? O que pode ser prejudicial é a questão de que hoje ainda tem esse vício das, dos apoios serem em bloco. No caso, por exemplo, lá da Federação Asiática chega e diz para todos, ó, a gente somos 50 e poucos, então a gente vai votar no candidato tal, e todo mundo obedecer. É aqui na Comebol, o cara chegar, ó, vamos votar no fulano tal, todo mundo obedecer, abaixar a cabecinha. Mas o que a gente tem que mostrar é que as intenções do Brasil não são as mesmas da Bolívia, não são as mesmas do Paraguai. A Argentina não é a mesma do Equador. O Japão não pode ter o mesmo pensamento da Malásia. Então isso é uma das coisas que a gente tem que acabar também. E eu acho que tem que nós temos que ser ouvidos, porque as pessoas não falam isso. Com certeza. Verdade. Ô Galo, queria agradecer muito, pô, que papo bacana essa homenagem aqui pro nosso Roberto Rivelino, que amanhã vai lançar esse livro aqui em São Paulo. Papo épico, juntar Rivelino e Zico não é qualquer dia. Parabéns aí pelo programa que vocês estão lá no Esporte Interativo, vocês dois, segunda-feira à noite, que vocês fazem lá no Rio de Janeiro, encontro de gênios mesmo. E boa sorte, Riva, que eu sei que você tá no Pará, mas você tá indo pra Índia aí. Toda a sorte do mundo, que gente. Futebol precisa de cara igual você, igual o Riva, viu? Chega dessas porcarias, precisa de gente boa. Obrigado, viu, Galinho? Obrigado, foi um prazer bater um papo aí com todos vocês. Segunda, vou estar lá com o bigode de novo. Riva já ganhou o vinho, se deu bem. Nós vamos beber, bro, vamos beber junto. Mas, pô, eu não posso, eu sou de lei seca agora. Ainda bem, aí sobra mais pra mim. Quando eu voltar na Índia, tem dúvida que eu vou pegar uma carona nesse vinho aí. Tá, Galo, boa viagem. Aí, segunda-feira, estamos lá, um abraço. Obrigado, Galinho. Parabéns, legal, parabéns, hein? Parabéns à Noriega lá por essa lembrança, você merece, não é só o livro não, você merece uma estátua aí no qualquer lugar, na CBF, do tudo que você fez aí de futebol brasileiro. Obrigado, Galinho. Valeu, um obrigado, Zico. Um abração. Não, a humildade, cara. Bacana, hein? Esse cara tá lá, ele tá lá no evento no Xingu. Sim. A gente liga, ele não fala pra ligar pra assessor, pra não sei quem. Ele atende. Não mete na hora, a mala. Fala, Galo, você pode entrar no ar, uma homenagem pro Riva, uma surpresa? Lógico que posso. Chega aqui, fala que tem que fazer estátua pra você. Claro. Sabe, não puxa? Monstro. Pode falar, por isso que o Zico é o Zico, velho. Por isso que o Riva é o Riva. Verdade. Mas, sabe o que eu digo? Essas pessoas são jogadores da moda antiga. E não é só jogadores, são pessoas. Sem dúvida. Muito bem. Hoje, nosso convidado especial aqui, Roberto Rivelino, que amanhã vai estar lançando o seu livro na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. A partir de que horas, Riva? 18h30. 18h30. Então você vai ouvindo o Estádio 97, estaciona lá no Conjunto Nacional, vai na Livraria da Cultura e vai lá comprar o livro, pegar o autógrafo com o Rivelino. E tenha paciência que vai estar uma fila imensa, muita gente, para comprar o livro do Rivelino, tá bom? Com certeza. Que é escrito pelo Maurício Noriega. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Estádio 97 também tem oferecimento de Esser, da Esser, construindo com valor. O oferecimento também de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos falar agora da promoção, que é super legal, que está deixando os ouvintes do Estádio 97 totalmente ligados aqui no programa, anotando quantas vezes passa o avião do Estádio 97. Você sabia, né? Que anotando quantas vezes passa o avião do Estádio 97 em qualquer edição do programa, te dá a chance de concorrer a uma viagem para Barcelona. Sabe para quê? Para ver U2. É, meu amigo, você vai ver U2. A partir do dia 28 de setembro, o primeiro que entrar ao vivo aqui no ar, no 3284-7097, no Estádio 97, estiver em dia com o seu passaporte e acertar quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97 em qualquer edição do nosso programa, nessa promoção aqui do avião do Estádio 97, preste muito bem atenção. Se acertar, se tiver o número correto de vezes que ouviu o avião passar, você vai ganhar o direito de ir para Barcelona, viajando pela Singapore Airlines, com um acompanhante, para ver U2, e vai ganhar ingressos para assistir na Red Zone. Esse ingresso, ô mano... Sim. Esse ingresso para assistir o show na Red Zone... É caro para diabo, dificilmente você acho encontra. Acho que são mais de 600 euros. 600 euros? Mais de 600 euros. E tá sold out, velho. Mais de 2 mil reais o ingresso. Fácil. É, porque louco, o euro, mano, tá 4,2. 11, acho. Nossa, então, Deus. R$2.400, vai. Quase dois pau e meio, velho. Quase dois pau e meio. Você vai viajar pela Singapura, vai ficar em hotel 5 estrelas e vai pra Barcelona, amigão. Viajar pra Barcelona é demais, cara. Só Barcelona. É. Compras, gastronomia, vida boa. Eita, que demais, hein? Consulte o regulamento, visite o site 97fm.com.br. Fique com o passaporte bonitinho lá, em dia, tá bom? E claro, não preciso nem dizer, né? O acompanhante que você levar, né? Tem que estar com o passaporte em dia também, não é não? É, apoio da Singapore Airlines, que tá com uma promoção, olha, essa promoção só vai até domingo. Só vai até domingo, uma promoção de passagens. É, essa promoção é pra Barcelona em classe executiva. Sim. $2.488 pra Barcelona em classe executiva, mas só dura até domingo. Só até domingo, corre, tem que correr, véio, então, hein? Então vai lá no singapoair.com, tá bom? Ou consulte seu agente de viagens. E passagem econômica, $688. Tá bom também, vai. Então consulte lá, singapoair.com, ou consulte seu agente de viagens. Mas, ó, só vai até domingo, hein? Consulta lá. Tem que correr, também, galera. Apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha é um destino incrível para os seus negócios. Ô, Sombra. Peraí, mano, peraí. Manda ver, manda ver. Tá atrás de você, mano. Atrás de mim nada, tá louco? Tem nada que atrás de mim, não. O avião! O avião passando, tá passando aí, mano. Baixa a cabeça aí, mano. Baixa aí, anota, mano. Anota aí, anota aí, ó. Passou o avião! É, amigo. Fala, mano. É isso aí, Sombra. É, vocês não comentaram, acho que ainda no programa, a respeito dos grupos aí da Champions League? Não, comente, por favor. Você aconteceu, então, né? Nós não comentamos. Não, porque eu tava fora durante um período aí. Que você fugiu pra não ficar com a situação. Eu me retirei. Você se divertir lá. Aí nesse período, como na cozinha tava sem o rádio, então acho que vocês não haviam comentado ainda. Falamos da Copa do Brasil. Aconteceu hoje, então, o sorteio, RG, da Champions League, que agora o bicho começa a pegar, porque agora acaba a baba. Agora, Sombra, temos aqui, ó, no grupo A, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Shakhtar Donetsk e o Malmö. O louco. É uma porcaria, né? A baba do grupo. O Malmö é do Suécia. É. Aí o grupo B temos aí, ó, o PSV, o Manchester United, o CSKA e o Wolfsburg. Uma curiosidade sem tanta importância sobre o Malmö da Suécia. O São Paulo inaugurou seu placar eletrônico em 1980, se eu não me engano, contra o Malmö da Suécia. Naquela época o Malmö já era ruim. Já. Devia ter 2.700 pessoas no Morumbi. É verdade que o Malmö era de Malmö menos? Malmö menos. Esse time é do pai do Yngwie Malmsteen, guitarrista que é sueco. É verdade. O pai dele. Ele fez fortuna. E o Maccabi Tel Aviv tá na Champions, viu, mano? Aí sim, mano. Maccabi Tel Aviv tá na Champions esse ano. Claro. Precisamos só agradecer. O Riva veio. Porque não, o Riva tá mal pacas. Se veio porque gosta muito da gente. Pegou a gripe do Márcio. O Márcio não se cuida, passou gripe pra ele. Mas o Márcio tá na Itália lá. O Riva tá super gripado. Voltou já? Tá nada. Mas, ô, Riva, obrigado. Tua presença é muito bacana. Você é um cara absurdamente bacana, fora de série. Muito obrigado. E amanhã estaremos lá, sim, no seu livro. Faço questão da presença de vocês lá. Livraria Cultura, do Conjunto Nacional aqui na Vila Paulista, a partir das 18h30, o lançamento do livro do Roberto Rivelino, escrito pelo Maurício Noriega. O outro também que você fez há uns anos atrás, era muito legal. É o Pascoal. Que era Sai da Rua, Roberto. Sai da Rua, Roberto. Muito bacana. Parabéns, viu, Rival? Obrigado a você, mas Riva. Valeu, Rivinha. E espero vocês lá, hein. É, mas cuida aí, viu, meu. Se você chegar amanhã, se você estiver espirrando, eu não vou pedir autógrafo. Não, vai, nada disso. Um beijo no coração de vocês, um abraço. Você também. Muito valeu, Riva. Valeu, Roberto. Together, velho. Parabéns pro Riva aí, com mais um livro. É isso aí, grande Riva. Estádio 97 da Energia, tem oferecimento de Eliar, muito além da partida. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. O Estádio 97 agora vai para o Momento Sem Parar. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97, são três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Você foi deu uma de português, hein? Vai sair e curtir. Vai para cursar. Quem estará em breve? Eu não falei ainda o restante dos grupos aqui. Você não falou? Não. Tinha o grupo C ainda aqui, ó. O Benfica, o Atlético de Madrid, o Galatasaray e o Astana, que é uma porcaria. Mas também é meio apertado esse grupo, hein? Não, o pior é o D, velho. O D tá meio punk aqui, ó. Tem a Juve da Itália. Ah. O Manchester City, o Sevilla e o Borussia Mönchengladbach. Apertado também. Esse aí é, acho que é o piorzinho deles. O Borussia tá jogando bem. O grupo E tem o Barcelona, o Bayer Leverkusen, a Roma e o Bate Borisov. É, pro segundo lugar Borisov. É embaçado aí. Roma e o outro disputado. Aí vai. Bate Borisov é, acho que vai ser o fiel da balança. Bate Borisov é nome de desengordurante. Aí tem... É o tal do Guarani da chave. É. Fala a verdade, verdade, né? O grupo F tem o Bayern de Munique, o Arsenal, o Olympiacos e o Dinamo Zagreb. Ah, esse aí já tá definido. Também acho. O grupo G tem o Chelsea, o Porto, o Dinamo de Kiev. E aí tem o Maccabi, que é o time do Benji. Vai ser o azarão. Vai fazer nós o papel. Vamos chegar. É o tipo do time que devia chegar e falar assim, gente, olha, a gente abdica, nem vai disputar. Conseguiu classificar, né? Mas não devia nem ir. Você vai ver o Maccabi Tel Aviv. Vai brigar com o Chelsea, com o Porto e com o Dinamo de Kiev. Não conseguiu classificar. Já é. E o último grupo... Só disputar a Champions. O último grupo aí é o grupo H. É o Zenit, o Valencia, o Lyon... E o Gente, que é meu time. Mas alguém, gente, esse é o pior grupo, esse é o grupo da morte. Só tem time ruim. Bêbado, velho. Só tem time ruim, é o grupo da morte. Qual o grupo mesmo, mano? Repete aí. Tem o Zenit, o Valência, o Lyon e o Gente. É o grupo da morte esse. Acho que da Zenit e Valência. Esse é o grupo do Zenit e Valência um pouco favorito. Por que Zenit não Lyon? Eu acho que o Lyon é mais favorito. Foi só a época dele, hein, velho. Mas vamos lá. Na França, passou a época dele. Ele foi octacampeão. Tem de ouvinte aí, Domingo. Alô? Alô? Tava tem preso, gente aí, não? Tinha. Tetinha. Tetinha, mas não é o Bernardo. Agora tem. Alô? Um abraço pro Bernardo. Bernardo é o Tetão, alô? Né, Tetinha? Alô? Alô? Quem fala? É o Diego. Ô, Diego, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Diego do quê? Diego Silva Santos. Silva Santos. E... Santos! E quantos anos você tem? Eu torço... Não, quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? 3.5. 3.5 RG hoje. Eu já digo pra você, Domingo, foi o jogo ontem ou não? Sim, você já falou e é legal, né, RG? Vai que é fácil, Diego. Ah, ali é. Vai que é mole. Moleza. Ô, velho, e qual que é o bairro? Bairro é... É Bom Sucesso. Bom Sucesso? Bom Sucesso, bom. O de São Paulo é Guarulhos. Próximo a Guarulhos. Guarulhos. Chupa, RG. Aqui é GPS Man. Em Guarulhos e longe. Depois de Guarulhos... Depois de Guarulhos, antes de Arujá. É longe, hein, mano? É bem longe. Não precisou nem do bar hoje, hein? Não do bar. Mais ou menos. É, mais ou menos. E qual que é o time aí, brother? Vamos lá. O time é o que passou o carro na galinhada. Porque a sua tia foi atropelada ontem? Chupa, vai pro inferno. Vai vender esse lindo mano. Agora que você foi pra TV, tá trabalhando mais e tem mais tempo pra pensar nessas atrocidades, não é? Cartão amarelo pra você agora aí, meu. Só amarelo? É lógico, não foi nada, velho. Ô, Diogo! Peguei a bola. Oi, fala aí, Diego. É Diego ou é Diogo? Diego, é o nome do meu filho, caçula. Opa. Ô, Diego, você foi lá, assistiu pela TV? Ah, assisti, eu passei pela TV, tranquilão, tomando minha cervejinha, de boa. Legal, né, velho? Agora, tudo bem, Copa do Brasil é isso, né? Um fica, outro continua, mas e a nossa missão no brasileiro, velhinho? Ah, RG, o time agora parece que tá engrenada, né, cara? Parece que a coisa tá andando. Se a molecada mantiver esse ritmo aí, eu tô acreditando até no G4 aí, viu? Porque não tá tão longe assim, não, cara. Os caras tão me chamando de louco, velho. Eu tô bancando aqui. O primeiro turno nosso, os jogos nossos em casa, a gente teve chance de ganhar alguns e perdemos pontinho ali de bobeira. Né? O negócio do Santos é jogar fora. Se o Santos conseguir roubar uns pontinhos fora aí, ó, segundo turno do Santos pode ser muito bom. Tá? Mas, amigão, ninguém aguenta, não. Amigão e RG, quando muitos ironizavam e até desacreditavam da contratação novamente do Dorival, a diretoria do Santos bancou e acertou, hein? Porque se o Santos tivesse trazido de volta o Oswaldo Oliveira ou algum treinador desse porte, eu acho que possivelmente o Santos não teria esse rendimento que vem tendo. Não dá pra falar. O Dorival... Ah, dá sim, Domênico. Dá sim. Qual a diferença do Oswaldo pro Dorival? Você tá de brincadeira. Não. Você tá de brincadeira. O Oswaldo com esse time, vou te falar. Você pergunta, eu respondo. O Oswaldo com esse time do Santos, ele não conseguiu fazer nada. O Dorival tá fazendo, tá de brincadeira. O Oswaldo passou pelo Palmeiras, o Dorival também. Mesma porcaria. No Santos é outra coisa, Domênico. Você tá de brincadeira. Vocês gostam do Dorival. Eu acho uma porcaria. Tô vendo aí. É o mesmo igual. Time do Oswaldo, ele tá conseguindo fazer o Santos jogar bola. Domênico, é tudo igual. Mas, Domênico, não pegue o Dorival do Palmeiras. Não tem nada a ver, Domênico. Por que não pega o Dorival do Palmeiras? Não, porque o Dorival que passou no Santos não é o Dorival do Palmeiras. É o mesmo cara, não é tão louco. O Dorival... É a mesma porcaria. Não é ruim, treinador ruim. Não é, Domênico. É treinador do outro nível. Ele é do alto nível de escalão de treinador, vocês vão me dizer agora? Domênico, vocês vão mudar? Não é, o Dorival pro Santos. Quem são? Então vamos lá, quem são os tops treinadores do Brasil hoje? Você não tá entendendo. Não, eu tô fazendo uma pergunta, quais são? Não tem nada a ver com top, eu tô dizendo o Dorival não tem nada a ver com o técnico do Palmeiras. Tá, então vamos lá, minha pergunta é, esquece isso. Quem são os tops treinadores hoje? É, top. O Dorival é? Não, não é. E quem é que tá falando que o Dorival é top, gente? Meu Deus do céu. Pera, cara, você não deixa eu falar. Como não? Você tá falando que o cara não é top? Eu perguntei pro RG. Eu tô falando isso, vocês não estão entendendo. Eu perguntei pro RG, pô, eu já mudei o discurso. O discurso é: quem são os top treinadores pra vocês? Essa é a pergunta. Não falei do Dorival. Eu acho que hoje não tem top. Hoje tem o Tite. O Tite, bom treinador. O do Palmeiras, bom treinador. E acabou, velho. É o segundo escalão. Deixa eu tentar refazer a pergunta, o RG. Porque em nenhum momento eu citei o Dorival como top. Eu disse que pro Santos o Dorival tá funcionando. Eu concordo. Porque o Santos mudou da água pro vinho, querendo ou não. O Santos, enquanto tava lá com outros treinadores, inclusive o Oswaldo de Oliveira, que o Santos pensou em recontratar, o Santos foi mal. O Dorival no Santos, querendo ou não, ele pode ser um técnico limitado, mas e no Santos ele tá conseguindo extrair. Osvaldo, então, é isso que eu tô falando pra ele. Eu concordo. O Santos ali, RG, ele acertou na contratação do Dorival. Ô, então, Diego! Deixa ele responder aí rapidinho, Sombra. Responda. Fala aí, amigo. Então, eu acho que o Santos acertou sim no Dorival. Eu acho que o Dorival mudou a postura do Santos jogando fora de casa. Sim. O Santos era muito medroso jogando fora de casa. Então, assim, ontem no jogo contra o Corinthians, o Santos marcou do meio pra frente, jogando na casa do Corinthians. Então, assim, o Santos não tem que ter medo jogando fora. O Santos não tem que jogar pra empatar, o Santos tem que jogar pra ganhar. E o ataque do Santos é bom. Então acho que o Dorival conseguiu mentalizar isso na cabeça dele. Então tá bom, amigo. Eu concordo. Obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar. Curta esse momento. Quem que você quer enfrentar agora na Copa do Brasil? Quer escolher adversário? Não quero escolher não, Sombra. O que vier aí, o Santos tem que jogar. O RG escolheu o Palmeiras. Continuar jogando bem. Não quero escolher não, só não quero que seja time fácil, porque senão a tensão aí cai, aí pra dar uma zebra aí é mais fácil. Então tá bom, cara, um abraço pra você, boa noite, valeu. Um abraço pra vocês aí, deixa eu mandar um amo pra minha esposa, Fabiana. Vai ganhar, velhinho, hoje é quinta, dia de enfiar o espaguete no molho. Falou, bom, cara, valeu, abraço. Meu filho Cadu, um abraço pra vocês aí, o programa de vocês é muito 10, tô muito feliz de ter conseguido falar com vocês. Falou. Valeu. Mas você vê, ele tem vários filhos, né, velho? Sim. Quer que eu mande um abraço pro Cadum? Cadum? Cadum, ele mandou um abraço, velho. Sensacional. Agora vamos ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência, mais um ouvinte, é o segundo. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Alô? Alô? Quem fala? Não tá ouvindo. Alô? Alô? Agora chegou. Foi na trave. É só ameaçar de falar meus 48. Mas é a foice da morte, chegou. Quem fala? Fala, Sombra. Opa, fala, é com você. Quem fala? Ô, Dudu, é o Júnior. Ô, Júnior, tudo bem? Joia, meu querido, e vocês? Júnior do que o nome completo? É José Gilton Pereira da Silva Júnior. Putz, eu falei, começou pelo último. Gilton. Ô, velho. Diga. E quantos anos você tem, cara? 32. 3.2 aí. Hoje, RG. Ah, Gilton. Depois da vitória. Gilton, tudo aí, Domênico? Vamos, acelera. Vai, Doutor. Ah, sim, só salvou a hora. Domênico, salvou a hora. Acho que essa vitória do Santos agilton o programa hoje. Sensacional. Agilton as coisas. Gostei, né? Sensacional. Gostou? Boa, gostei. Você quer escolher adversário na Copa do Brasil ou não, Domênico? Copa do Brasil? É o sorteio. Queria pegar alguém especial? Não, tanto faz. Você não gostaria, por exemplo, de pegar o Figueirense na próxima? Não. Olha, Sombra. Pensou, hein? Pensou! Exatamente, pensei mesmo. O melhor é o Ituano, se o Ituano conseguir passar do Inter. Não, esquece, não vai. Acho que não. Hoje vai ser um monte. Acho que fica Grêmio e Inter mesmo, né? Acho que o único pequeno é o Figueirense que vai ficar, não é isso? Parece se passar que sim. O Grêmio e Inter, só ficou o Figueirense. Campeão não escolhe adversário. Eu acho assim, gente. Eu acho que o Palmeiras, você perguntou pra mim, né? Sim, pra você. O Palmeiras, ele joga melhor com times maiores, hein? Ah, é? Eu acho. Sei lá, o Figueirense podia ser uma... Você queria pegar o Vasco, Domênico? O Vasco? Ah, não. Nesse caso aí, sim. Você sabe que... Aí que tá, né? Copa do Brasil é uma coisa, Copa do Brasil é outra, hein? Mas pegar o Vasco é um bom negócio, não é, Sombra? É, mas aquele tá jogo Vasco? É dois jogos únicos, né? Flamengo que o então, diga, né? Sei lá. O Oswaldinho foi eliminado de novo, hein? É. Oswaldo Oliveira, hein? Flamengo merece, que o hein? Diga. É ruim. É, Oswaldo Oliveira. Ô, meu velho, qual que é o bairro, hein? Bairro? Cadê o Dom? Aí? Tô aqui. Tá aqui. Ô, Dom Benjamin. E aí, mano? Joia? Joia, beleza, e você? Beleza, meu filho. E aí, opa, vai? Importante. Vai matar na primeira, Baeta Neves. Ah, São Bernardo do Campo. Matou. GPS Man. Eu sou GPS Man, não tem pra ninguém, eu sou GPS Man. Baeta tem uma bela rima, né, gente? Baeta. É um pessoal que gosta, né? Baeta. Eu gosto muito de Baeta. E ô, velho? Diga. Vamos lá, e o time? Salve o hino, mano. Hino? Hino, velho. Ah, mano, aqui é Corinthians, velho. Então chupa. Tá ligeiro, né, tio? Opa! Tá cheio de mané por aí, quer tirar onda, mano. Ô, amigão! É brincadeira. Opa! Que isso é isso? Virou pintinho. Pintinho. Ó, eu vou te mostrar o aumentativo do slide. Então olha aqui, mano, que você vai ver o aumentativo. Ô, amigão! Trouxe garrafa pra trocar por pintinho. É... O time do Corinthians ontem, na minha humilde opinião, respeito quem pensa o contrário, mas o time do Corinthians ontem não jogou 10% do que pode. Tá passando pano pro Tite. Não, isso é verdade, não jogou mesmo não. Você concorda comigo? Quando eu vi a escalação, eu falei, ih, Tite já vai começar a poupar. Ah, então, cara, foi a impressão que deu. O Corinthians tirou 3 jogadores ali, 2 no meio campo, que é o coração do time. E se perder, tirou Elias e Jadson, cara. Não, começa a complicar, RG. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians, se eu não me engano, acho que tem 8 jogos ou 9 jogos, o Corinthians não perde. Já é uma sequência muito boa. Mas o time do Corinthians, uma hora ele vai acabar oscilando. Tá na hora de perder, mas eu vou te falar, amigo, quando começou ontem... A torcida não pode pesar na... Quando começou esse negócio ontem, sai um, sai outro... Ah, eu achei que era meio já pra preparar o torcedor psicologicamente aí. Olha... Sabe aquela piada do gato subindo no telhado? Mas a troco do quê, Benjamin? Não sei, não sei. Como é que sai de uma competição que é importante? Culpa da mídia, RG. Eu não tiro o mérito. Eu não tiro... Porque ficam pregando cansaço, esse monte de frescura, o jogador absorve. Mas aí faz 40 mil torcedores pagando 50 pilas. Nada de bobo, é isso? Eu não tiro o mérito do Santos. Que beleza, né? Mas não dá pra ganhar sempre. Eu não tiro o mérito. Para, né, velho? Eu não tiro o mérito do Santos, porque o Santos já tinha matado o Corinthians no primeiro jogo. E o Dorival Júnior acertou. O time do Santos tá jogando muita bola. Mas o Corinthians ontem, o Mano reclamava de semana passada que o Corinthians não tinha atitude nenhuma. Ontem também não. Não teve, foi por isso que eu critiquei no começo do programa. Por não, isso que eu acho estranho. Não tem atitude ou a qualidade de futebol também como os outros times do Corinthians começou a cair? Ô, RG, domingo eu fui na Arena, eu fui ver o jogo, fui assistir Corinthians e Cruzeiro. Pô, que jogo, que jogo. O Corinthians jogou muita bola. E ontem o favorito era o Santos, eu não tô falando que... O Santos era o favorito. Eu achava que a chance do Corinthians ganhar era remota. Mas estava entrando como favorito porque tinha vantagem. Então, lógico. mas tá jogando em casa, né? Eu sou daquela geração lá que gostava de ver lá quando o time precisava virar, o Corinthians gostava não sei, assim é mais gostoso. Tá muito relativo. Eu achei que o Corinthians... O quê? De entregar. Eu não falei que entregou. Mas o comentário que não, não entregou. É aquela coisa lá, sabe? Ah, se perder, perdeu. Se perder, perdeu. Não, entregar é uma coisa. Agora você não fazer questão de ganhar é outra. Esse é o termo. Eu não acho... boa, mano. Eu acho que o Corinthians fez questão de ganhar... E não fez porque não queria, não sei porquê. Mas não fez questão de ganhar porque sabia que ia perder, né? Que era difícil vencer. Mas joga! Ó, uma coisa, Sombra. Uma coisa, Sombra, é você na churrascaria com fome. Quer dizer que o próximo jogo... Outra coisa é você ter tomado café tarde e lá na churrascaria. Quer dizer que o próximo jogo mata-mata. Se perder de 2-0, fala, deixa, esquece que não precisa mais. Pô, nunca foi assim, meu. Quantos mil caras tinha ontem lá no estádio do Corinthians, cara? O Corinthians é isso que eu tô falando desde o começo. Tava entupido, Então fez os 40 mil de bobo. Eu não tô falando que é uma. Eu não tô falando que isso é. Eu tô falando que é uma impressão que eu tive. Eu também acho. E até sacanagem com o torcedor. Porque o que o corintiano lá no estádio tava gritando, faltando 10 minutos pra acabar o jogo? Torcendo pra quê? Pra que o Corinthians fizesse pelo menos mais um gol pra manter a invencibilidade lá no estádio, velho. Quer dizer, o torcedor, ele quer qualquer coisa. É que invencibilidade não tem mais, né? A invencibilidade não. Uma derrota menos, né? Ficar com todo esse período aí sem perder. Sim, fala, amigão. Você acha que a filosofia que os times brasileiros têm de só priorizar um campeonato, isso aí não mata, não? Eu acho, cara. Eu acho que culpa disso é da mídia também. Não tem nada a ver, porque a própria mídia, amigão, ela acaba fomentando esse tipo de pensamento nos jogadores. Inclusive na comissão técnica e parte da torcida também. Quando vai pra Europa, você vê lá o Barcelona, ele joga Champions League em paralelo ao Campeonato Espanhol. E não fica fazendo rodízio de jogadores. Pelo menos os principais não saem. Você vai lá pra Inglaterra, o Manchester, ele joga o Campeonato Inglês e em paralelo ele joga a Liga dos Campeões também. Não tem essa frescura toda. A aba troca jogador, sim. Troca, Sombra, mas os principais, eles não saem. Quantas vezes você vê o Neymar saindo num jogo decisivo? Não sai, Sombra, não sai. O Messi não sai, cara. Mas quando ele tirou o Luiz Henrique, deu problema, né? Tem vários jogos, dependendo do adversário, que se o Messi tá no banco... Mas aí que tá, Sombra. Por exemplo, num jogo decisivo de Champions League, o Messi tá jogando. O Messi, ele não vai se poupar pra jogar com o Levante no Espanhol. Mas é lógico que em jogo decisivo de Champions League você não vai fazer rodízio com o cara, Mas aí que tá, Sombra. A Copa do Brasil tem que ser encarado como se fosse uma Champions League. Assim como a Libertadores também, numa fase eliminatória. A nossa Champions é Libertadores, né? Então, não, mas você não tá entendendo, Sombra. Eu também acho. Por exemplo, numa Libertadores ou numa Copa do Brasil, quando torna-se um torneio eliminatório, você tem que encarar como se fosse a Champions League. Porque a Copa do Brasil, Sombra, é muito mais fácil pra você adquirir a sua vaga pra Libertadores do que o Campeonato Brasileiro. Você só vai chegar na Libertadores se conquistar Junior, a Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, você escolheria qual adversário... Desculpa. Foi maldoso. Nossa, que cínico. Quando você voltar pro G4, você volta a falar de futebol com o Vinte, né, Sombra? No fim do ano a gente conversa, Sombra. Vamos conversar. Tenta ligar aí. Um abraço pra você, Júnior. Obrigado por participar. Ô, RG. Fala, velhinho. Fala, velho. Mandar um amo ela aqui pra minha namorada, cara. Qual o nome dela, velho? Simone. Ah, Simone. Vai ganhar um cartãozinho tapa na camurça hoje. Pô, lógico, cara. Ela sofreu uma tentativa de assalto hoje cedo, aí tem que mandar um amo ela. Mas isso é. Infelizmente é normal hoje, velhinho. É complicado. Não é um privilégio. Dodô? Ô, meu velho. Ô, seu fã, cara, você é bom demais, velho. Isso, velho. Obrigado. Eu fui lá, no Cap, lá que você fez uma apresentação lá, gostei pra caramba. E vai estar na Festa da Velha no Castelo, dia 16 de outubro. E fala nisso, achara a velha? Acharam. Ah, então. Mas ela ainda tá presa no castelo. Ela tá presa no castelo, cara. É verdade. Conta pra mim, por favor. Mas é verdade. Caso de uma velha. Ela tá presa no castelo. Amanhã eu conto mais da velha. Da Odisseia. Tudo de bom, amigão. Um abraço. Você também abraço pro pessoal do cartório, meus amigos aí, pra todo mundo, gente. Alô, velho. Muito obrigado, mano. Valeu. Esse é o Estádio 97. Vamos à terceira ligação relâmpago aqui no Momento Sem Parar. É o Momento Sem Parar. Três ouvintes. Na sequência, viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. Esse é o ouvinte. Boa noite, hein? Isso. Assim, já. Olha, Masdrubal. Alô. Consegui, velho! Truco, porra! Opa, quem fala? Rodolfo Granúcio! Beleza! E que time você torce, Rodolfo? O time mais invejado do mundo! Corinthians! Isso é super Corinthians. Simples! Barcelona! Corinthians! É isso aí, mano! É o Coringão! Coringão, velho! Chupa! Ah, deixa de ser tonto, rapaz, nesse dia. Coringão, mano! Ô, amigão! O que restou agora foi o Campeonato Brasileiro, velho. É o que restou. Foi o que restou. O Coringão abdicou de jogar Libertadores. Você não achou, não? Libertadores? Copa do Brasil, perdão. O Coringão não jogou nada porque não quis. Ô, Sombra, tira sua prima do ar aí, por favor. Tadinha, a prima do Sombra. Eu não tenho prima. Tem sim. Todo mundo tem uma prima. Todo mundo tem uma prima. Eu não tenho prima. Não tenho prima. Ô, amigão, mas eu sinceramente acho que o Corinthians poderia ter tido um pouco mais de vontade nessa competição. Gosto muito da Copa do Brasil, posso falar porque já fui campeão. Algumas pessoas não podem comemorar esse título. Não, mas é verdade. Eu gostaria muito de estar ainda na competição, mas infelizmente o Corinthians resolveu priorizar só o Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que o Corinthians mantenha essa liderança e consigamos aí no final do ano levantar mais um troféu. Quem já comeu camarão não se preocupa de não ter provado manjuba. Não, desculpa. Eu posso falar porque eu já ganhei todos os títulos possíveis que seu time tem. Que o Lewis Hamilton falasse, eu não ganhei o Stock Car. É. Não é. Da Fórmula 1, eu não ganhei o título de kart. Ai, meu Deus do céu, vai fazer uma falta. Ué, peraí. Eu posso falar porque eu já ganhei todos os títulos que seu time já levantou a taça. Ganhei todos. Ué, qual americana? A Série B da Libertadores. A Série B da Libertadores. Desculpa. A Copa do Brasil é a Série B, velho. O meu vizinho não torce pro Deportivo Táchira, bacana. Desculpa. Não interessa. Meu vizinho não torce pro Deportivo Táchira. Mas o Boca já ganhou a Sul-Americana. Duas vezes. Mas o Boca é um time de segunda linha. De primeira é vocês. Vocês têm Sul-Americana? Não tem? Então chupa. Então, eu tenho todos. E outra, e digo mais. Vocês têm meio título. Vocês jogaram meio tempo. Ah, a gente não tem Série B também. Opa, como não? Do Paulista vocês têm sim. Não tem não. Série B do Paulista, tem sim. Entra no site da FIFA. Tem sim. Vai lá. Tem sim. Reclama lá, Federação Paulista. A FIFA nem sabe. FPF. Não. Eu sou internacional, velho. Ô, amigão, um abraço pra você. Você é o último ouvinte de hoje. Nós temos aí um pequeno intervalo político, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa pro mano aí. 10 segundos. Valendo. Pode falar, mano. Pode falar. O Cássio não tá tomando uns gols meio bobão? O Cássio? Não, ele melhorou, mas fala aí a sua opinião. Eu acho que toda vez do contra-pé ali ele tá tomando 3, 4 gols direto. Ih, rapaz. Você acha que é a hora de dar uma oportunidade pro Walter? É isso? Ah, Walter tem que entrar. Os dois gols do Santos ontem, nenhum dá pra pegar. Não dá. Já foi, acabou. Todo profissional tem a sua ascensão, o ápice. e o, e o seu declínio. E o declínio. É normal. O Frank Sinatra não teve declínio. Esse é gênio. Teve. Não, senhor. Teve. Não teve, gênio. Não. Bom, a gente comenta sobre o declínio de Frank Sinatra amanhã. Rodolfo, tudo de bom pra você, cara. Um abraço. Um abraço a todos aí. Valeu, amigão. Valeu. Obrigado pela audiência. Valeu. Obrigado. Esse foi o Momento Sem Parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Hã? Se você pudesse. Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. E também tem o oferecimento do Pão de Açúcar. É verdade, tem novidade do Pão de Açúcar, meus amigos. Isso mesmo, a cerveja Amistel acaba de chegar ao Brasil, hein? E pode comemorar a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio para ficar. Uma cerveja leve, muito refrescante, que já conquistou todo mundo, hein? Aproveite para conferir hoje mesmo nas lojas Pão de Açúcar e também no pãodeaçúcar.com.br. Amistel é no Pão de Açúcar, mas se beber, beba com moderação. É isso mesmo. E você, já visitou a loja online do Estádio 97? Ah, lá você vai encontrar vários produtos oficiais do seu clube e também os produtos oficiais do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. Tem bonés do estádio, tem os moletons do Estádio 97. Quem já comprou? Um dia como hoje, não vai passar frio e vai estar lá bonitão com a camisa, ou melhor, com o moletom do Estádio 97. Falei camisa? É porque também tem as camisetas do estádio, tá bom? Visite, faça sua compra lá, loja do estádio 97.com.br. Visite! Vou mandar abraço aqui rapidinho, que trouxeram pizzas hoje, o Heron, tá aí, grande Heron, Rony, Ednei, Guina. Adoro! Guina, Bruno, e também o sobrinho dele é o Ney, né, o Douglas, grande Douglas. E o Lulu tá Santos, olha lá, veja. E um abraço Lulu pra... E um abraço pra toda a galera da Eliar que veio aqui. Baterias Eliar. Obrigado pelos chaveiros, muito obrigado, os brindes, gente. Muito obrigado, obrigado a todos vocês, viu? Valeu, gente, obrigado. Viu? E esse quiz aí da Eliar, baita prêmio bacana, parabéns. Legal, bacana. Prêmio nota 10, viu? Show de bola. Muito bom. Legal. É isso aí. A gente volta amanhã no oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pequeno intervalo político, na sequência tem Night Sessions. Tchau! Realmente, com o preço da gasolina, parece que não tem jeito. Embora a gente reclame, o governo finge que não escuta. E é só aumento, um atrás do outro. Apesar do preço estar lá em cima, já avisaram que vem novos aumentos por aí. Eu sou Eurípides Júnior, presidente nacional do PROS. E hoje nós vamos mostrar por que os brasileiros estão pagando tão caro pela gasolina. O PROS é contra os altos impostos, contra as tarifas elevadas da conta de luz, dos telefones e os preços altos da gasolina. Mas só reclamar não resolve. É preciso entender os motivos desses abusos e ter uma proposta viável de mudança. Para compreender melhor, veja como que é formado o preço final da gasolina. Segundo a Petrobras, 32% é o custo da gasolina. 12% é o custo do álcool anidro adicionado na composição. 17% é o custo de distribuição e venda. 11% são os impostos federais, CID, PIS, PASEP e COFINS. 28% em média é o imposto estadual, o ICMS. Veja bem, 39% do preço da gasolina são só impostos. Quer dizer que quando eu abasteço o tanque do meu carro, que tem 40 litros, eu gasto R$ 52 só de imposto? É isso mesmo. Num tanque de 40 litros, mais de R$ 52,00, em média, são impostos. É demais, não é mesmo? Quando a gente compara com outros países, dá para ver que nós pagamos muito imposto e que recebemos pouco, muito pouco. Numa pesquisa sobre retorno social do imposto, o Brasil ficou em último lugar. A pesquisa comparou a carga tributária e o índice de retorno com os serviços de saúde e educação em 30 países. Os primeiros lugares ficaram com a Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos. E o Brasil foi o último colocado. Nós somos a sétima economia mundial. E o Brasil é um país rico. Porém, essa riqueza não é compartilhada com a nossa gente. Basta andar por qualquer lugar desse país para ver como o nosso povo vem sendo explorado. São Paulo. Paraisópolis. Eu vim aqui conversar com o Roberto e com a Mariângela, em São Paulo, aqui na famosa Paraisópolis. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Seja bem-vindo, por favor, fica à vontade. Vai, tudo bom? Tudo bem? Senta aí, fica à vontade, por favor. E aí, Roberto, como é que tá as coisas por aqui? Ah, amor, toda a família por aí, né? Tentando fechar as contas no final do mês. A gente só vê as coisas aumentando, e o salário não acompanha, sabe? Então tá... Tá difícil. Tá difícil. Eu vi que você falou na TV, né, sobre a conta de luz, até separei a nossa aqui desse mês. Ah, é. R$220 uma conta de luz. A gente levou um susto quando recebeu, né, amor? Uhum. O aumento da conta de luz, só nesse mês de julho, aqui em São Paulo, foi mais ou menos em torno de 17%. Isso é um absurdo. Nessa conta aqui, você está pagando de imposto 25% de ICMS. É. Se você reparar, na conta hoje de R$220, né, paga em torno mais ou menos de R$100 por mês só de imposto. Vamos calcular isso aí em 12 meses. Imagina em um ano. O que, que daria para poder fazer isso? Nossa, isso aí dá uma boa grana. É, Roberto. Tava até pra comprar aquela máquina de lavar novinha que eu tô precisando. Dava sim, meu. Dava sim. Eu vou passar o café pra gente. Opa. É. Roberto trabalha como corretor de seguro. E Maria Ângela cuida da casa e costura pra fora. Os dois têm uma renda mensal na faixa de R$3.600. Gente, vem. Terminei de passar o café. Vamos tomar um café. Fica à vontade. Fica à vontade, Felipe. Fazendo a conta aqui com eles, eu mostrei que eles pagam 40% só de carga tributária. Eles pagam mais ou menos R$1.400 por mês só de imposto. É, esse dinheiro sai e a gente nem percebe. A gente percebe mesmo é quando chega o final do mês e o dinheiro foi todo embora. A gente não tem dinheiro para comprar tudo que precisa. Roberto, e a gasolina? Quanto que você gasta por mês? Eu preciso do carro para trabalhar, sabe? Eu gasto R$100 por semana, então no mês dá R$400, né? Nesse caso, você paga R$156 de imposto no mês. Dá mais de R$2.000 por ano. A gente fez um comparativo da gasolina aqui do Brasil com os Estados Unidos. Sei. Abre o computador pra gente ver. Uhum. Austin, Texas. Estados Unidos. Estamos aqui num posto de gasolina em Austin, no Texas. E o Christopher vai abastecer agora. How much are you paying for the gas? $2.35 a gallon. Is that a good price for you? Yeah, it's a good price. Thank you. Uhum. Viu só? Ele tá pagando $2.35 por um galão que tem 3,79, quase 4 litros. Ou seja, um litro de gasolina aqui nos Estados Unidos sai a 62 centavos de dólar. Mesmo com o dólar lá nas alturas, isso equivale a R$2.17. Viu, Roberto? Nós pagamos 62% a mais que os americanos. Dá para entender? Qual o motivo da diferença? Eurípedes, a diferença fica por conta do imposto que incide sobre a gasolina. Aí no Brasil é cerca de 40%. Aqui nos Estados Unidos é a metade disso. Agora eu fui conferir a conta de luz dos americanos e aí é que a coisa fica ainda mais grave. Os brasileiros estão pagando mais do que o dobro, uma diferença de mais de 100% do que você paga aqui nos Estados Unidos. Realmente não dá para entender. Será que o governo de lá não gosta de impostos? Será que os políticos deles são melhores? Claro que não. A diferença é o consumidor, que está bem informado e cobra seus direitos. E é isso que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Roberto, Mariângela, eu quero agradecer vocês pelo café, pela atenção, e me convidar você e você e vocês para a luta contra os altos impostos no Brasil. Tá aí. A inflação e o desemprego. E o governo, o que é que faz? Ao invés de aliviar um pouco o imposto, aperta a gente cada vez mais. A gente está junto com você, amigo. Menos impostos. Defesa do consumidor. É o PROS. A gente está elaborando um projeto de reforma fiscal, com propostas viáveis. E estamos escutando todo mundo e queremos ouvir você. Então, você é a favor ou contra? Acesse nosso site agora e diga se você é a favor ou contra a redução dos impostos. Votar pode parecer um gesto pequeno, mas faz toda a diferença. Acesse agora pros.org.br e vote. Esse país é nosso. E é a gente que tem que cuidar dele. Eu acredito no Brasil. Eu acredito. Eu acredito. A gente tem que acreditar. Agora é a hora de acreditar. Esse país é nosso. A gente tem que cuidar dele. Eu acredito no Brasil. Acesse agora pros.org.br e vote. Pros.org.br. Termina aqui a transmissão do horário eleitoral gratuito. Programe-se. Energia na Veia. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Energia na Veia. De segunda a segunda, 7 da manhã. Energia. Acorde para a noite da sua vida. Electric Daisy Carnival, pela primeira vez no Brasil. Dias 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Tiesto, Martin Garrix, Criuela, Dioro, Rehab, Dash Berry, Above and Beyond e muito mais. Confira o line-up completo em edcbr.com. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Loja de música oficial Google Play. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Time for Pan e Insomniac. Vendas ticketsforpan.com.br. Electric Daisy Carnival. Promoção exclusiva. Energia 97. A rádio oficial do Electric Daisy Carnival no Brasil. Qualquer governo, qualquer partido vive bons e maus momentos, comete erros e acertos. É bom recordar os erros para que eles não aconteçam mais. Mas também é bom lembrar que juntos criamos um novo Brasil. Vencemos a fome e a miséria. Elevamos a renda de milhões. Fizemos mudanças esperadas há décadas. Um país que chegou onde chegamos tem tudo para superar qualquer crise na economia. Basta acreditar. Raico. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. O governo Dilma colocou

Someone to despise. All the Night Sessions.